Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu quero só ver o nulificador total. E aí, aqui é a Catiuxa Barcelos e eu já vi muita coisa feia na minha vida, mas nada tão feio quanto esse logo do Loki, Jesus. Pode crer. Eu só posso concordar. Aqui é Carlos Voltor e não quero nem saber de fase 4, eu quero é fase 5 e Quarteto Fantástico. Fase 5? Como assim, cara? Calma aí, você tá muito adiantado, cara. Exato, pô, o que você tá pulando pra fase 5? Quarteto, cinco? Quero quarteto. Oi, gente, eu sou a Priganico e eu queria só, como a Catiuxa já falou do logo do Loki, eu queria exaltar o logo do irmão dele, que inclusive parece que foi feito num gerador de meme de Vaporwave. É maravilhoso. Aqui é o Marcelo e essa fase 4 que eu nem vi ainda já é melhor que o final de Game of Thrones. Só um anúncio, né? Só um anúncio já foi, né? Aqui é o Azaghal. Chega de filme de herói, né? Sim, nerds, estamos aqui para falar da fase 4 da Marvel, o que nos espera até 2021. A gente fez anos atrás, acho que 2014, o Nerdcast sobre Marvel e DC até 2020. Erramos muitas coisas. Tem que pegar a lista lá que a gente fez, cadê? Eles erraram também, né? É verdade. E-mails. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e cadeladas, o horário do cast. Vamos. Olha só, Azaghal, hoje é a primeira sexta-feira do mês, então nós temos o Nerd Tech. Trazido a você pela Alura, cursos online de tecnologia, com mais de 800 cursos, rapaz, tem tudo. Tem curso de design, tem curso de marketing digital, tem curso de gerenciamento de projeto, de programação. Cara, tem muito curso. E você pode se matricular já, ter acesso a todo o acervo de cursos da Alura. Se a sua área tem a ver com tecnologia e todo esse universo que gira em torno do mercado de tecnologia, incluindo, como eu falei, design, marketing digital, etc. Entre agora em alura.com.br/promoção/nerd para você ter 10% de desconto na assinatura. Lembre-se, você tem acesso a todo o acervo de cursos da Alura. Você vai fazer os cursos que você quer e você vai fazer um monte de cursos que você nem sabia que você queria. Então não deixe de ir e não deixe de escutar o Nerdtech deste mês, comemorando 50 anos do pouso do homem na Lua, rapaz. Nós vamos falar sobre diversas tecnologias do programa Apollo, tecnologias da época, o poder computacional que levou o homem à Lua, que hoje você sabe que o seu celular tem muito mais poder computacional do que todos os computadores da NASA na época. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os erros de programa que aconteceram durante os momentos finais do pouso do homem à Lua. A gente vai falar das tecnologias que surgiram nessa época. Cara, tá muito maneiro o episódio. Vale a pena você ouvir e vale a pena você se matricular na Alura Curso Online Tecnologia. Mais de 800 cursos. Clica no link aí, alura.com.br/promoção/nerd. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast sobre Stranger Things, a terceira temporada, com spoilers, você pode pular diretamente para... Lembrando que se você tem aplicativo, você aperta só o botão. Exatamente. Se você não tem aplicativo, você já pulou, né? Ou você tá aqui ainda e eu agradeço. Obrigado por essa força, cara. 12 minutos e 33 universos paralelos. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Quero lembrar que tem doação para Manuela Toledo de La Vega. Você tem link aí no post pra você. Se você estiver na Praça da Manuela, você pode fazer uma doação diretamente pra ela. Então vale a pena você ajudar se você puder. Fora isso, você pode doar sangue simplesmente para os bancos de sangue que estão sempre precisando. E eu quero agradecer ao Alan Silveira, João Pedro, Juan Cunha Brito, Maurílio Júnior, Wallace Silva, Rodrigo Ágia, Eric de Souza, Vanessa Camia, Wires Fontes, Silvano Neto, Ana Galon e Ivan Picanso. Muito obrigado, Nerd, por doarem sangue. Mande sempre suas fotinhos para nerdcast@jovemnerd.com.br pra gente ver e agradecer aqui. Muito bom! Arte dos fãs. Nós temos aqui a Noiva Sapa pela Luana Martins. Nossa, ficou incrível. Não é? Numa folha de caderno que ela fez aqui. Caraca, ficou muito maneiro. Skin. Muito maneiro. Muito, muito e foda. E não é arte digital, né? É arte não, não. De papel no mesmo. No papel, assinado aqui, foda. Luana Martins. Foda. Muito foda, muito foda. Temos também a Eleven pelo Caio Atala. Olha só que foda que ele fez ela com um arco, com uma florzinha, em vez da florzinha. Maneiro. Essa tem uma pinta de arte digital, mas sim, tá maneiríssima. Tá muito porra, maneiro. Muito bem feito. Em vez da florzinha na cabeça, é uma boca do dementador. Demagoga, muito foda. Temos também uma homenagem do Miguel Osório ao Rutger Hauer, Roy Batty, feito aqui a caneta no papel também. Muito bom, pô, cara. Triste falecimento foi. De Rutger Hauer. Pois é, cara. Foi-se como lágrima. Uma lágrima de chuva. Também o Jorge Vianney mandou uma arte do Ozob muito maneira. Essa eu já tinha visto no Instagram, ficou foda é? Demais, cara. Não tá Ozob incrível? Trucker. Exatamente. com aquela... o braço do Silver Arm, do Cyberpunk. É verdade, eu tinha percebido, caraca. Ficou muito maneiro. E tem uma mãozinha do Live Wrong and Prosper ali, tatuada no metal. Muito foda, ficou cara. Ficou foda, ficou muito foda. Muito maneiro. E também temos o Rodolfo Pereira, que mandou uma arte incrível do Dom Azaghal também. Essa arte eu também vi no Instagram. Não é? E puta, ficou maneiríssima. Puta ficou merda. Muito bonita. Muito bonita mesmo. E ele escreveu aqui no vitral como é que é? Era a parada do exorcismo? Tá em latim. Eu não sei ler latim, gente. Exorcimulus lete omnes spiritus omnis satânica. Protesto, molesta, muito foda. Cara, incrível. Incrível. Clique aí no link pra você ver. Se você tem o aplicativo do Jovem Nerd, você pode já ver aí na sua tela. Ou vá lá, dê um page view pra gente. Tem todas essas artes dos fãs na página. Essas e muito mais. Exatamente. Tem muito Copacabana obrigado. Redeemer. Copacabana Redeemer. A galera já tá mandando direto. A galera adorou o Copacabana Redeemer, cara. Muito bom. Bruno Almeida Rocha, 24 anos, consultor de TI e ator. São Paulo SP. Saudações, Neto. Quero compartilhar aqui algumas teorias sobre a terceira temporada. Parada de Stranger Things. 1. A razão do Avatar Mind Flayer querer tanto a Eleven, eu acredito que seja em parte por vingança e em parte porque ao absorvê-la, ele ganharia seus poderes e poderia reabrir o portal. Faz sentido, mas ele falou que queria matar ela e não absorver exato, ela. Exato, né? Pois é. E aquela dentada na perna meio que serviu pra meio que tirar os poderes dela. É, não sei. Bem. Ah, porque ele absorvia as pessoas, viravam... É verdade, viravam gosminha. Mas eu acho que realmente não tinha essa, não. Sérgio Piedade, 30 anos, assistente de planejamento Santos São Paulo. Aí, o cara tem um camembert na esquina da casa dele. Senhores leitores de e-mail, como esperei pelo episódio de Stranger Things 3? Eu falo Things. Achei a série muito foda e o Nerdcast igualmente. Andei devaneando alguma coisa e lendo outras. Acabei tirando algumas conclusões e criando algumas teorias. Lá vai a loucura. Sobre os poderes da Eleven, é notório que ela ficou fatigada do estresse de usar seus poderes ao longo das 3 temporadas. Mesmo porque... Não, isso não faz muito sentido, porque passa esse período de tempo, né? Ela não tá acumulando fatiga. Ok. Mesmo porque ela não perde seus poderes, mas fica com eles mais fracos. Na verdade, ela parece ter um domínio cada vez maior de poderes. É, e cada vez eles estão mais poderosos. Ela controla os bonequinhos, ela abre e fecha a porta assim, que nem Jedi. Ela faz tudo. Faz tudo. Manda boneco pro Upsidão, volta boneco do Upsidão. Exato. Isso também pode acontecer em virtude do perigo não estar tão próximo quanto antes. Uma vez que o portal estava fechado de novo e o monstrão todo poderoso havia morrido. Prova disso é que na cena que antecede a partida dela de Hawkins, Mike entra no quarto, ela está tentando mover um pote que tremula levemente quando é interrompida pelo garoto que diz: seus poderes vão voltar. É, mas isso é por causa da mordida que ela tomou, não foi? É, foi ali que... Ele acha que não é por causa da mordida, ele acha que é porque ele o portal fatigado. Fechou e não tem monstro. Que ela precisa da parada da magia, né? Precisa dos dragões no mundo pra ter magia. Sobre a 4ª temporada, a história da série se passa em 85. Li uma teoria que me inspirou para outra teoria. Que faz todo sentido. Ou não. Pelo menos pra mim, risos. Mas e se Chernobyl não foi um acidente e na verdade foi um portal para o mundo invertido que se abriu espalhando monstros em toda a Ucrânia e Europa e uma nuvem oriunda da explosão o bom e velho estilo Tormenta fica de olho no Caldela pelos royalties. Vale lembrar que nesta época a Ucrânia compunha o território soviético. Sim. E se com essa grande explosão os poderes da Eleven afloraram aflorassem novamente. Acho que é uma boa teoria. O que acha? Eu acho uma boa ideia. Eu não sei se é uma boa teoria, mas é uma excelente ideia. Né? Por que não, né? Tá na época, uma parada... É, às vezes os caras estão querendo usar a energia de Chernobyl pra abrir o portal. Pra abrir um portal. E aí deu merda. E aí... É um bom argumento. Acho um bom argumento. Porra, olha aí, gente. Ernest Tomate, Azaghal. Esse aí veio do Instagram. Mensagem direta do Instagram pra mim. Instagram, olha aí, cara. Esse cara, ele nunca mais vai ganhar nada na vida dele. Como assim? Porque eu não leio mensagens. Ah, é muito raro. Foi você, eu abro muito... Normalmente eu recebo mensagens das pessoas que eu conheço e leio essas. Aquelas mensagens. Aí eu, muito raramente, eu vou no 99. E aí, quando eu vou no 99, eu tipo faço roleta russa. Eu dou um vuf. Um swipe. Aí você... E clico. Foi nele. E aí foi nele, cara. Então, amigo, qualquer chance de você ganhar qualquer... Essa, a sua vitória é essa na sua vida. Em termos de sorte. De sorte, agora ele tem que lutar e conquistar. É isso. Bom, ele mandou uma mensagem maneira sobre o Nerdcast que você, por acaso, você leu e pediu pra colocar aqui, certo? Isso. Olha só, vou ler aqui. Não creio que vocês ligaram os pontos sobre como o Hopper sobreviveu. Na ideia dele, o Hopper é The American. The American, sim, exatamente. Primeiro, mostraram a cena de Back to the Future, onde usam um raio pra viajar no tempo. Depois, eles mostram os raios que saem da máquina do Upside Down. E depois vem a cena pós-créditos, onde supostamente o Hopper está preso. Logo, os raios fizeram o Hopper viajar no tempo e não no espaço, caindo na base russa antes dos acontecimentos da temporada 3, sendo deslocado até outra estação onde ele vai ficar preso até a próxima temporada, onde a missão vai ser salvá-lo. Gostei. Eu gostei. Eu gostei porque, primeiro, Back to the Future deixa de ser só um easter egg ou um fanservice. Ele tem sentido na história. O raio faz o carro viajar no tempo. O raio fez o Hopper viajar no tempo. Faz sentido. Faz sentido. Ok, assim, certamente seria uma guinada pra uma nova direção, pra não ficar repetindo a mesma forma. Mas eu acho maneiro. Eu acho maneiro pra caramba. Eu gostei, cara. Eu achei maneiro. Caraca. Pô, se misturar essa ideia desse cara aqui com a do Chernobyl, vai ser uma temporada foda pra caralho. Aí não precisa nem ir pros anos 90. Ah, aí a gente vai pro Dark, porque é usina nuclear e viagem no tempo. Caraca. Tem um spoiler de Dark, Jovem Nerd, isso mesmo? Pô, mas não é essa a premissa? Não sei. Tem usina nuclear e tem viagem no tempo. Acabei de ver o primeiro episódio, não sabia de nada disso. Você sabia que tinha viagem no tempo? Só vi a mãe do cara transando com outro cara lá. É, ok. Tá certo. Tem viagem no tempo. No último Nerdcast lá de 2014, a gente falou que Quarteto Fantástico ia ser uma merda e não dá em nada. É um acerto. Quarteto Fantástico ia ser uma merda que... Isso tá pronto. Exato. A gente falou que X-Men Apocalipse ia ser uma merda. Ponto. Nossa, mas vocês fizeram apostas muito seguras. É, né? É. A gente falou... É que pagava pouco, esse cavalo pagava pouco. A gente falou que Capitão Marvel ia ser legal e que ia ser a nova abertura pro universo... Marvel, MCU, sendo o primeiro filme da Marvel protagonizado por uma mulher e tal, e foi legal, deu certo o filme pra caramba. Bom, sim. Nesse programa eu esperava, meu sentimento era que o filme da Capitão Marvel ia abrir fodamente o universo MCU pro espaço, sabe? Não. Trazer vilões espaciais e o cacete, e isso não rolou nesse filme ainda. Talvez esse easter egg do Homem-Aranha seja isso, né? Mas não veio no filme da Capitão Marvel, né? Exato. Ele só veio mostrar que ela era uma ausente. Ah, vem Jovem Capitão Marvel, toda hora. Triste. Que menção. Ah, Capitão Marvel! Ah, não tá aqui. Não posso julgar. Não faria diferente. É o Dr. Manhattan da Marvel. É. Lembrando que nada impede dela, da própria Capitã Marvel, fazer aparição em algum desses filmes aí, né? Por exemplo, do Eternos, que é uma coisa cósmica e tal. Vai saber, né? É bem possível. Agora os erros. A gente achou que o Bill Raio Beta ia rolar e que ele ia empunhar o martelo. Talvez isso aconteça agora em Thor Love and Thunder. Não vai acontecer, cara. Mas não vai. Porque... Não aposta de novo nesse cavalo. Literalmente. Que esse cavalo não vai. Eles deram uma referência no Thor 3, né? No Thor 3 aparece o... A cara dele esculpida. Mas é só isso. E é aí que ele vai só. A gente achava que Deadpool ia ser uma merda. Tá escrito aqui. Caraca, a gente errou feio, hein? Nossa. Errou Rude. Mas olha só, mas eu acho que é porque ninguém conseguiria imaginar que o Deadpool seria um filme... Tão maluco. Não, pra maior de idade. É. A gente achava que era impossível o Deadpool ser um filme PG-13, como todos os filmes de heróis sempre foram. Eu não vi Once Upon a Deadpool pra saber se dá certo ou não, mas talvez dê. Mas o fato é que ele deu certo, que ele é muito maluco. A gente achava que... E violento pra caralho. Violento, exato. Então erramos isso. Ainda bem que erramos. É, é. O primeiro Deadpool foi muito surpreendente, né? No geral. Totalmente. É muito bom errar de vez em quando. É. Já dizia Jurandir. Exatamente. A gente falou que Guardiões 2 ia ser principalmente sobre o Thanos e teria o Nova. Nossa, é. Erramos feio, erramos rude. Nem aparece o Thanos. É porque esse filme, né, ele foi fraco. Essa é a verdade. É, eu também acho. Isso? Não, pô. O Guardiões 2 foi. Não leva lugar nenhum. Não leva lugar nenhum, ainda matou o Yondu. Ah, mas o filme é muito ele faz bom, o arco dos personagens só. Não, o fato é o seguinte. Você vai ver no filme e aí chega na metade do filme, você não sabe o que tá acontecendo nem pra onde esse filme vai. Essa é a parada verdadeira. Que aí ficou só na piada e o filme não andou direito. Meio que andou de lado, sabe? E aí, obviamente, quando chega no terceiro arco do filme, o Yondu dá um show, todo mundo fica maluco, né? Mas... É, inclusive, a morte dele é mais emocionante do que a do Super-Homem em Batman vs Superman. É. Cara, aquela hora que o Yondu se livra e começa a matar os caras na nave é muito é incrível, foda, cara. É muito linda aquela cena. Aquela câmera lenta, chovendo bandido da nave. Aquilo é maneiro. E a luz, né? Tipo, a luzinha vermelha, assim. É, isso foi incrível. Foi a melhor parada do filme, porque o resto do filme ficou meio andando de lado. Tem uma estátua do Yondu, Marcelo. Ah, puta, também. Caveira ninguém tem, só a gente. Caveira do Yondu, as pessoas não viram ainda. Do Iron, você tá gorando o meu pedido de estátua da Iron? Ah, não, você tá pedindo pro Iron. Ah, agora que entendi. Essa? Não, pode fazer aí o Yondu. Não, agora eu não vou fazer mais também, então. Tem que ter um diorama dessa cena. Nossa, que... Chovendo com bandido. E a gente falou que Guerra Infinita ia ser uma merda. Caraca, a gente falou isso? Eu não lembro da gente falar isso. Por que falaram isso? Não sei, a gente tava muito louco nesse dia. Quem falou isso aí está morto para mim. Não lembro. Ó, eu não ouvi o programa de novo. Toca aí, Léo, a gente falando. Vamos ver quem é o culpado. Todos os cósmicos, com Guardiões da Galáxia, com todo mundo junto. Exato, todo mundo vir pra enfrentar o Thanos. Então vai ser, tipo, pode ser uma parada épica. Caraca, né? Vai ser uma merda. Vai ser o Expendables da Marvel, mano. Vai ser uma merda. Vai ser uma merda, cara. Só vai ser bom se tiver o Antônio Bandeiras. E a gente falou que eles iam rebootar todo o universo Marvel depois do Infinity War 2. Isso eu acreditava mesmo. Que é rebootar tudo. Calma, que a gente ainda pode ver isso agora. É. A coisa do multiverso pode ser exatamente isso. Qual é o seu conceito de reboot, no caso, né? Tipo, porque... Cara, esse multiverso pode introduzir do início os mutantes. Não, reboot era tipo começar de novo. É, tudo de novo. Outro Capitão, outro Iron Man, era isso, né? Não. Outro Homem de Ferro. Não, esses foram rebootados realmente, porque vai ter outro Capitão, né, inclusive. Não, mas não é reboot, é. Vai continuar a história, ué. É, mas o universo, a linha temporal continua, né? Não zera o negócio. Né? Exato, não vai zerar. A gente, mas eu vou falar uma parada polêmica aqui, hein? Eu achei o filme Guerra Infinita foda e o Endgame muito bom. Mas eu acho o Guerra Infinita melhor. Ah, sim. Bem melhor. Sim. Como filme, não, sim, sim. Como filme único, sim, é melhor. Eu acho o seguinte, a fase 3, sei lá, esse arco aí do MCU, tivesse terminado no Guerra Infinita, seria mais foda o final do que ter o Endgame, eu acho. Eu acho que seria foda o final com o Thanos ganhando. Ué, mas aí acabou? Acabou, aí fase 4 é parecendo mutante, sei lá o quê. Mas aí ia ter que cozinhar o Thanos mais 3 anos, né? Não, o Thanos ia ficar aquele Thanos murchado lá que destruiu a joia. Ah, tá, o fazendeiro. Próximo filme podia ser a galera matando o Thanos e não tendo mais joia. E aí o Thor fica gordo, que é algo que a gente tem que manter, ele tem que lutar por isso. A Capitã Marvel vira e fala assim, não deu, tchau, vai embora, que foi o que ela fez mesmo. E nego toca a vida, é isso. E o Homem-Formiga não volta, tá tudo resolvido, entendeu? E aí a gente ia ter X-Men aparecendo nesse mundo novo desabitado. Porque a gente podia botar os mutantes com uma consequência disso, inclusive. Você ia poder ter Quarteto Fantástico, você não ia perder o Tony Stark. Não, mas eu ia perder o final apoteótico. Mas a gente não ia mais ter nem o Pantera, nem o Doutor Estranho, nem o Homem-Aranha. E nem dinheiro. Mas aí também. Tem o. Aí o Natal teria que ser. Se manter o Robert Downey Jr., acabou. Eles dão um jeito de matar ele de outro jeito. Ele não ia sobreviver, cara. Eles podem até explorar isso no What If, de repente, vai saber. Porque tem o Josh Brolin. Mas aí vai ser animado. Como dublador. Mais não, então, tem o nome dele como dublador. Vai ter o Thanos, né? Obviamente. Então, nossa, pode eu quero ser, muito um episódio do Thanos na Fazenda. Saudades, Thanos. Tipo, Thanos jogando Farmville. Esses filmes todos que estão aqui nessa tela e nessa lista vão acontecer até 2021? É isso aí. Isso. Mas não tem séries. Não tem mês. Ah, tem série aí também. É, animação. É, são cinco filmes, né? Cinco filmes em dois anos. Aí tudo bem. Isso. O Quarteto Fantástico, então, não ficou pra fase 4, é isso? O Kevin Feige lá falou, né? Ah, tem Quarteto e X-Men, mas não dá pra falar agora, gente. Desculpa, tchau. É o futuro. É. No próprio Homem-Aranha, já tem lá referências. No Homem-Aranha? No Homem-Aranha, você tem ali o endereço do edifício Baxter. Caraca, Carlos, você é muito nerd. Não, tem uma, tipo, um mural na frente dizendo que eles estão fazendo reformas. Aí tem, tipo, quatro numerozinhos. Aí tem assim: We can't wait to show you what comes next. Aí o what comes next é o número 4, assim, dentro do círculo. Caraca, que safadeza! Mas isso é a Sony? Como é que a Sony tá fazendo isso? Tá botando easter egg da Marvel? É distribuído pela Sony, mas o roteiro é totalmente feito pela galera da Marvel e aprovado por eles. Mas será que vai ser o edifício dos Vingadores, porque no primeiro Homem-Aranha, o edifício dos Vingadores, a torre do Tony Stark lá, ela foi vendida, né? Eles falam... Não acabou Vingadores, cara. Acabou Vingadores. Todo mundo é Vingador agora. O que ele tá falando, mas é mais ou menos isso que estão surgindo aí, que o prédio dos Vingadores foi virou vendido... Virou o edifício Baxter, né? E vai se virar o edifício Baxter. É, que o prédio dos Vingadores era o Tony Stark. Ele era o dono dos Vingadores. Sim. Acabou os Vingadores. Onde é que fala que foi vendido? No primeiro Homem-Aranha, no Homecoming. Ah, é? Tanto que tem o avião com a mudança, lembra? Tem um avião com a mudança que o Abutre invade. Ah, porque eles estavam indo pra base que ficava lá fora de Nova York, né? O plot todo do primeiro filme do Homem-Aranha foi exatamente, foi a mudança de equipamento. Exato. Caraca, o plot do filme foi a transportadora. É. A missão total lá do cara era isso, era roubar o transporte de equipamentos do Tony Stark. Falando em Homem-Aranha, esse, o Longe de Casa, ele só é considerado como o último filme da fase 3 porque ele não falava com a fase 4, é isso? Porque mas ele é legal. Ele não, é maravilhoso, ele adorei. É um filme, é tanto filme que ele é um filme pós-crédito. Ele é um epílogo. Exato. É isso, é um epílogo da fase 3, é isso? Exato, exatamente. Mostra um pouco da repercussão da morte de Tony Stark, aquele negócio todo, entendeu? Tem umas piadas... Você não viu o filme... Se você não viu o filme de Marvel, você some daqui, né? Vai ter spoiler, não tem jeito. É que nem a fase 2, o filme oficial que termina a fase 2 é o Homem-Formiga. Ah, é? Que triste, né? É. Ele dá um gancho, né? Viúva Negra, dia 1º de maio de 2020. Tá logo aí, isso, mano. E maio é a data premium da Marvel, né? O que eles guardam é quando estreou ali o Endgame, o Infinity War, né? Os filmes... É, mas eles mudaram as coisas agora, porque nesses últimos dois anos, a Marvel, não só a Marvel, a DC, quase como a DC, a Disney, como um todo, tava meio que jogando todos os seus lançamentos pra antes do meio do ano. É, não, então maio, né? Maio. Tudo. Uhum. Eles não tinham deixado mais nada pra dezembro, além de Star Wars. Mas eles vão ter que espaçar agora, tem mil filmes. Esse filme da Black Widow é meio estranho pra começar uma fase nova, sendo que é um prequel, né? Ele vai se passar entre Civil War e Infinity War, pelo que eles falaram, né? É, mas né? Porque mataram a mulher pra deixar aquele vagabundo vivo. Vamos lá de novo. Não seria maneiro começar a fase 4 com o filme da Viúva Negra? Viúva Negra viva? Viúvos estamos nós, que estamos sem a Viúva Negra e ficamos com o Hawkeye. Puta merda. E vai ter série dele aí, né? Olha como se divide, Azaghal. A Viúva Negra ganha um filme, o Gavião Arqueiro ganha uma série. Entendeu? Eu queria que ele ganhasse só o esquecimento. Eu fico pensando qual vai ser a importância que eles vão dar pra esse filme, porque ela tá morta. Então eles vão construir outras coisas do universo em cima da personagem que não vai mais fazer nada. Eu acho que eles vão usar esse filme como um prequel pra começar o setting da fase 4 e 5, entendeu? Com certeza, senão ele não tem função aí, né? Se for só um fanservice de Black Widow, aí acho que não deve ser isso, né? Inclusive, eu tinha visto uns boatos que vai ter o Chief Hopper, né, do Stranger Things, ele vai estar nesse filme aí. E não é mais boato que confirmaram o nome dele, né, quando anunciaram o filme dela. É, e aí eu tinha... falei, o vilão principal, pelo que falaram, é o treinador, ator. É, o Taskmaster, né? O Taskmaster. Olha! Tinha até uns boatos que esse, o Chief Hopper ia ser o Ben Green, mas aí deram um outro nome pra ele aí. É lógico que se for o Ben Green, eles não iam dizer. Ele vai fazer todos os bonecos? Foi Hellboy, agora vai fazer o Ben Green. É. Roupa de borracha, ele manja usar com o Hellboy, hein? Depois de Hellboy. Então, me desculpa, mas eu acho que esse filme vai ser zoado, cara, porque nada do que aconteceu nesse filme vai ter importância. Vai, cara. Vai porque vai ser a introdução de personagens que vão aparecer depois. Mas o mundo muda completamente entre um filme e outro. É, exatamente. Então, vai ser importante pra outras coisas, não pra personagem principal do filme. Isso é verdade, isso é verdade. Tipo, o filme é da Viúva Negra, mas aí ela não é importante, porque a gente, ela já morreu, então... E porque a gente sabe que quando esse filme acabar, ela vai ficar depressiva na sala lá, na sala de perigo lá do Tony Stark, esperando o pessoal chegar, é isso. Ah, mas é maneiro. Budapeste, lembre-se de Budapeste. Budapeste não acontece nesse período. É, não acontece, mas... Acontece antes. Não, mas vai ter flashback, vai ter flashback pra caraca, com certeza isso daí. E agora que a gente sabe que não importa quem envelheça na Marvel, eles vão apenas dar um jeito, não interessa, doido, eles podem fazer flashback exatamente, até a primeira infância da galera, ninguém vai nem notar. Acho que a gente tem que pensar e lembrar dos filmes anteriores da Marvel, que apesar deles todos juntos fazerem uma sinfonia, cada filme tem que ser o seu próprio filme, né? Ele tem que ser divertido, ele tem que fazer... Senão você fala assim, pô, mas o filme da Capitã Marvel serviu pra quê? Só pra fazer uns easter eggs de como surgiram os Vingadores, sabe? Como surgiu o nome dos Vingadores e como é que o Nick Fury se meteu com isso, pra você entender da onde vem a Capitã Marvel no Ultimato, entendeu? Como parte da sinfonia, não foi lá tão importante pra você estabelecer a vinda dela no Ultimato. Ele é muito mais um filme standalone legal que você curte do que parte da sinfonia. Então, acho que Black Widow pode ser a mesma coisa. Vai ser um filme legal de você ver a Black Widow, que é um personagem foda. Que você... Acho que vai ser um filme injusto. É, porque ela morreu. Esse que é o negócio, entendeu? Demoraram demais pra entregar um filme do Viva Negra. Essa é a verdade. Eu acho, eu concordo. É, sim. Ah, demoraram sim. Mesmo. Mas sabe o que eu acho? Tem, dentro do elenco, uma menina que eles disseram que vai ser a Yelena Belova. Essa Yelena Belova, ela foi a Black Widow nos quadrinhos também. Então pode ser que ele já esteja até arrumando uma nova Black Widow aí pra seguir, sei lá, entendeu? Ai, que zoado. É, mas ela é mais nova? Ela é mais nova. Eu só fico preocupado com esse filme exatamente por isso, porque a gente tem uma personagem que era foda, que deveria ter tido um filme pra ela. Pra mim, na fase 2, já devia ter tido um filme da Viúva Negra, pra introduzir. E agora a gente vai ter uma origem, porque eles estão falando que vão mostrar como ela se tornou a Viúva Negra, vai mostrar esse período, vai ter flashback pra caramba, vai ser isso. Cara, a gente tá tendo uma história de origem de uma personagem que não existe mais. Então, é que não é origem, né? Aquilo, ela existe, né? Ela só tá morta. Não é origem, mas vai contar um pouco do passado dela. Ela vai mostrar situações de como levaram ela a ser ali, vai mostrar personagens relacionados à origem dela. Acho válido. É, mas assim, é muito difícil ter relevância mesmo, assim, no ponto que a gente gostaria que tivesse, justamente por isso, né? Tá chegando no ponto errado. É, isso aí. É como se fosse retcon, né? Do Kevin Feige ficar, porque eu deveria ter feito isso aqui, mas, não era falta de fé da Marvel na Viúva Negra? Jamais. Nós sempre acreditamos. Tá, tô vendo. Comigo, a gente sabe que não. Esse filme é tipo assim, tá aí, ó, filme da Viúva Negra. Tá entregue. É, vocês reclamaram, a gente fez, agora não tá reclamando mais. Tipo, para de mexer o saco. Pode crer, Eu espero que não seja como Homem-Formiga. Homem-Formiga, cara, sério. Mas acho que não. Eu acho que não, porque vai ter... eles podem fazer um filme legal de espionagem, barração, que não seja uma cópia de John Wick, né? Que agora todo mundo quer copiar John Wick, né? Marcelo, esse sorvete tem pedaços de limão, Marcelo. Marcelo, você não pode imaginar o que é o picolé de coco branco. Tem pedaços de coco. Olha só. Esse filme de espionagem aí não vai funcionar, porque o filme de espionagem você tem que estar tenso o tempo inteiro achando que o espião vai morrer, e você sabe que não vai. Não, você não sabe o que... Você sabe que o Tom Cruise não vai morrer, não sei se é possível. Eu sempre tenho medo que ele morra. Sempre. O 007 nunca morre, David. Não, cara, mas o Tom Cruise é... todos. Tom Cruise é diferente, que a gente tem medo que ele morra, inclusive na vida real. Exato, exatamente. No último filme ele arrebentou o pé, não lembro daquela cena, ele pulando de um prédio pro outro, lembro, explodindo o tornozelo. É verdade. Meu brother, fiquei preocupado. O problema é que, exatamente, o filme vai vender uma coisa que é que a gente sabe que não vai ser. Então, o filme, a função desse filme não vai ser melhorar ou contar mais da personagem. Vai ser preparar outros personagens pro futuro. Bote fé. Não, que porra é essa de bote fé? Porra, vai ser legal, a personagem é foda. A falta de fé de vocês na Marvel é perturbadora, viu? Eu acho que o filme vai ser bom, Que o filme vai ser legal, vai ser divertido. divertido, vai ser maneiro, mas eu quero entender qual vai ser o propósito dele. É, ele tá chegando atrasado, eu concordo. Esse filme, pra mim, ele é só um vacilo com a Viúva Negra, que tá ali desde o começo, amigo. Tá desde o começo. Esse filme aqui, ele vai trazer a Rachel Weisz, né? Importante dizer. Que é sempre um presente pra qualquer lugar que ela chega. É, mas ela vai, o quê? Vai ser a vilã? Tá... Não disseram ainda, né? Ainda não disseram a personagem dela. Mas, assim, é possível que ela seja o Taskmaster, ninguém sabe. É, olha, legal, hein? Ela ser o Taskmaster, olha aí. Seria interessante. E eles mostraram uma cena, né, no painel, uma cena de luta da Natasha com a Yelena, e é em Budapeste. O filme tá sendo filmado em Budapeste. Aí, cara. Mas agora todos os filmes são filmados em Budapeste também. O do Will Smith foi filmado em Budapeste. O que significa isso? Nada. O Terminator também. Exato. Isso significa que eles estão cobrando pouco imposto em Budapeste. Só isso que a gente sabe. No ano que vem, 2020, aperta start porque Here Comes a New Challenger! Estreia Disney Plus. Mais um serviço de streaming que vai vir com um monte de conteúdo original. E o primeiro da Marvel é o Falcão e o Soldado Invernal. E é Falcão atual, não é flashback. É o Falcão e o Capitão América. Capitão América, exato. Tanto que o logo tem o escudo do Capitão, né? O logo da série tem... Vocês viram as imagens do teste da roupa dele já? Tem já a roupa dele meio que como se fosse o Capitão mesmo. Com as asas, o escudo. Disse que a roupa chegou na casa dele, né? Pra ele testar. Pô, se ele agora é o Capitão América, ele podia mudar o nome de Falcão pra Águia, né? Ele podia ser o Capitão American Eagle. American Eagle. Seria foda. Capitão American Eagle. Opa, mas ele precisa comer feijão um pouquinho, ele precisa falar com o Rex, né, o ator do Falcão aí, pra ficar... Não, então, eu acho que não tem que ter essa exigência de o Capitão América tem soro do super soldado, então o outro Capitão América tem que ter o soro do super soldado. Não, ele não tem, nos quadrinhos ele não tem também. É porque o Capitão América não voa, né? Exato, é uma remodelagem da ideia. É um manto, manto da ele é um Freedom Fighter. Enquanto mas é interessante que o nome da série é Falcão, não é The New Captain America ou Captain America e o Winter Soldier, né? Eu achei isso bem curioso, na real. Que, tipo... Eu acho que vai ser uma série de aceitação dessa transição dele pra Capitão América. Porque eu acho que as pessoas não vão aceitar ele como Capitão América de cara. Mas você tá dizendo o quê? Que os rednecks vão falar, você não é meu Capitão América, é isso? Not my Captain. Not my Captain. Not my Captain. Será que é isso? Que vai ser uma história sobre racismo e preconceito? Seria interessante, hein? Vai ter a volta do Zemo. Então, tipo, o Zemo é isso. Ele não... Os planos dele... Ah, você falou Zemo, eu ouvi os Emo. Eu falei, o Zemo! Caraca, seria mais preocupante. Caraca, Capitão América versus os Zemos. Os Zemos vão voltar. Puta, ia ser uma volta terrível, né? Ia ser terrível. Uma nação desanimada e o Capitão América tentando fazer a galera levantar de casa. Porra, cara, eu assistiria essa série na mulher. Fácil. Mas ia ser legal porque o Winter Soldier, ele é meio emo já. Não, ele não é bem emo. Ele é completamente, cara. É maravilhoso. Ele é muito emo. Se não tiverem ainda o plot, fica aí, ó, o pitch. Falcão e o Winter Soldier e os emos. Então, olha só. Só vale dizer que esse negócio de... Eles escutam o Nerdcast, você sabe. Então essas ideias, elas podem realmente acontecer. Já aconteceram várias. Eu quero perguntar a vocês o que, que vocês esperam, porque a gente tá chegando numa nova fase aqui da produção de séries. E como a gente sabe, Game of Thrones foi o que foi, mas ele revolucionou esse universo de séries, né? E a gente nunca imaginou que ia ter um nível de produção tão alta. Essa Netflix ia estar todo mundo nervoso hoje em dia. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, porque Marvel até hoje foi só filme, o MCU, só o super produções. Só contou os filmes. Então, produções absurdas, caríssimas e tal. E aí a gente nunca imaginou ver essa galera em uma série que tem mais horas de conteúdo e tem menos grana do que um filme de 2 horas. Depende, mas a Disney vai fazer assim? Será que vai ter um downgrade de ação, essas coisas? Cara, pensa o quanto eles estão economizando agora que eles não têm mais que pagar o Robert Downey Jr. É verdade? Cara, deu um bom orçamento. Eles pagavam o Robert Downey Jr. que eles fazem todas essas produções. Amigo, mas cada vez que eles botam a cara do Robert Downey Jr. no filme, eles têm que pagar. Ah, é verdade, não pode aparecer lá. Ele vai aparecer só de capacete agora. Não, mas o que eles não podem fazer foi o que eles fizeram com o Agents of S.H.I.E.L.D., que prometeram que ia ser integrado e não é integrado, assim, é no mesmo universo, mas é irrelevante. Deixa eu perguntar um negócio aqui, que eu vi outro dia umas cenas da última temporada, sei lá, do Agents of S.H.I.E.L.D. Lá vem tem hate da galera do fã-clube do... E eu quero saber o seguinte, aquele Agent Coulson, ele virou um super-herói? Que porra é essa? Ele tem super-poder agora? Então, a série ela já virou uma pouco meio zoada. Eles já foram pro futuro, onde uma Terra tava destruída e dominada pelos Kree, numa estação espacial que circundava os destroços da Terra. Ele teve a mão decepada e substituída por uma mão robótica. What aí, the fuck, né? É, aí existia um soro, uma parada que era os mutantes da série, que eram pessoas que tinham sido contaminadas por DNA Kree no passado, quando os Kree tiveram na Terra milhões de anos atrás. E aí existiam pessoas que, tipo, tinham capacidades e aí gerou-se um artefato que dava poderes pra essas pessoas. Então começou a surgir pessoas com poderes. Então teve bastante mudança, assim. Surgiu até motoqueiro fantasma na série. Então, corrigindo o que eu falei, de que não teve séries da Marvel, eu esqueci totalmente de Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter. Mas assim, primeiro, foram séries licenciadas pra fora do universo Disney, né? TV aberta e tal, é outro esquema de série. Foram com personagens super ultra terciários do tipo universo. Tipo Hawkeye, é isso que você tá me dizendo? Não, calma. Tô calma. E agora, tipo, a Agent Carter é uma vírgula no MCU. É só ficou mais importante tipo, agora no final, porque final do Capitão América e tal. Mas sempre foi uma vírgula no MCU. Eles podem fazer de novo a série da Agent Carter com a versão Terra Paralela do Capitão América, que é ela casando com ele. Então, o Coulson também foi uma vírgula. E a gente viu o MCU. O Coulson se sacrificou e pra você ele é uma vírgula. Então ele apareceu pouquíssimo. Apareceu pouquíssimo. Ele apareceu pra caralho nos primeiros filmes. Não. Apareceu muito mais, sabe que quem? Hawkeye. Agora, toda essa avalanche de porcaria aí que o Caquinho falou da Agents of S.H.I.E.L.D., a culpa é dos 24 episódios, ou 22. Porque não tem história pra ficar fazendo série de 22 episódios. O que eles têm que fazer nessa leva aqui de Disney+, Disney Plus, é 10, 8 episódios no máximo de cada uma dessas aí. É o que eu espero. Vai ser menor, problema americano. Vai ser menor que isso. É, então é isso que eu quero perguntar. Agora essas séries são dentro de um novo canal da Disney e, cara, elas são protagonizadas por Vingadores. Não é a galera terciária. São a galera mais primária. Mas o ele era... A tristeza era... do que o Demolidor se tornou, né? Meu Deus. Não, mas... Os comentários são deprimentes, coisa triste. Inclusive tem um meme, não sei se vocês viram, que é o Doutor Estranho abrindo os portais, e aí tem uma foto dos defensores embaixo, assim, ó. Calma, galera, ele vai abrir pra gente. Muito bom. Porra, que vacilo. As séries da Netflix, elas, na verdade, nunca fizeram parte daquele universo. Eles meio que, tipo, citavam coisas que aconteceram, mas ela nunca realmente teve interferência direta sobre nenhum acontecimento dos filmes. A Agents of S.H.I.E.L.D. já tinha mais. Até a destruição da S.H.I.E.L.D. no Capitão América. Tem pequenas aparições ali. Teve dois episódios, acho que aparece o Nick Fury. Tem um episódio que aparece a mulher lá do Thor. Mas os filmes interferiam nas séries, mas as séries nunca interferiam nos filmes, o que eu não acho que vai ser o caso agora. Exato. É, e os filmes também não interferiam tanto, assim, nas séries, não. Só Agents of S.H.I.E.L.D. mesmo. E isso aí é por causa de uma treta, né, que tinha entre o Kevin Feige e o Joss Whedon. Jeff Lieb. Eu não sei se é uma disputa, né, porque eu não tô falando de tretas das celebridades da Disney, mas eu sei que eles não se davam tão bem assim na hora de decidir quais são as coisas. E pelo que eu sei, não tenho certeza, mas eu acho que o Jeff Lieb, ele ainda responde ao Ike Perlmutter, que é o cara que ia lascando tudo, assim, na mão do Kevin Feige, até ele dizer que não ia mais responder ele de jeito nenhum. E aí, essa treta entre a Marvel Television, né, e a Marvel no cinema mesmo, ela acabou tornando todo mundo muito irrelevante, assim, 100% irrelevante. Só que agora no Disney Plus, vai ser diferente porque quem tá à frente de tudo é o Kevin Feige. Ele, inclusive, nerfou pra caramba aquele Inumanos, né, que deu super ruim. Então, assim, não queiram... Caraca, ainda tem isso, Inumanos! Nossa, mãe do céu! Não quero inimizar. Me lembrava mais, né? Ai, meu Deus. Não, e tem Manto e a Daga também, algum... Mas isso é outro canal. É da Hulu, né? É no Hulu, né? Onde que é? É Hulu? Dizem que é mó bom, né? É legal. É legal. Nunca vi. É legal. Que nem Legion. Legion também é maneirinho, mas Legion foi foda. Legion é bem legal. Não, mas a gente tá querendo ver, tipo assim, a continuidade do MCU. E a gente vai ver nessas séries, certamente, né? E agora, como é do canal da Disney, é assim, é lógico que eles vão falar que vai estar interligado, porque eles querem que você assine o canal, né? Mas eles têm que mostrar que realmente é importante, assim, se você não assistir a séries, você vai ficar meio perdido no MCU. É, acho que é isso que a ideia deles é essa. Assim, é, ó, eu acho que eles estão fazendo um pouco desse caminho inverso. Todas essas séries anunciadas são parte da fase 4, o que nunca aconteceu com as outras séries de serem consideradas parte, e elas são produções da Marvel Studios. Por isso que tá tudo muito amarrado, né? Uhum. Kevin Feige abriu a asinha. Exato. E tem aquilo, eles já anunciaram, você vai ter a Wanda Feiticeira no filme do Doutor Estranho, e isso vai estar ligado diretamente à série dela. Sim. Uhum. Essa série aí foi a que mais a galera enlouqueceu, né, com isso, porque ficou muito claro, ah, vai ter WandaVision e logo depois vai ter o Doutor Estranho, aí começaram já teorias e vai ser muito relevante. Mas é complicado isso porque o Disney Plus, ele não vai chegar em todos os lugares, né, assim, é, imediatamente. Aqui, por exemplo, mesmo, vai demorar pra chegar. Vai ter primeiro o filme e depois a série. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um previously nos filmes? Como é que eles vão explicar pra quem não tem o Disney Plus? É isso, né? É, aí eu já triste. Então é. Mas aí, tá, eu acho que eles estão fazendo esse caminho realmente ainda do filme pra série, não ao contrário. Então, tipo, você vai ter a fase 4, acho que os filmes interferindo, levando pras séries, e aí pra fase 5, se você não viu a série, aí você tá perdendo informação. Puta, então você falou, a Black Widow vai definir muito o que vai acontecer no Falcão e Winter Soldier. Muito. Sim. Eles vão pegar muito plot emprestado. Eu tô achando que o que vai vir pro Falcão vai ser remanescente da Black Widow. Sabe por quê? E você já tem confirmado que o vilão do Falcão é o Zemo, que é o mesmo vilão do... Civil War, né? Civil, então, ainda mais, aí isso mais me faz pensar que vai ser uma coisa, um plano pra desacreditar os caras, porque é isso que o Zemo faz. Ele não age diretamente, ele faz lá um plano mirabolante em que todo mundo vai se culpar e vai achar que o outro é culpado, vai voltar pra, talvez, o mesmo plano do Guerra Civil. Pegar as conversas dele no Telegram, essas porra. Ficar distribuindo. Aquela... Não, porque tanto a Black Widow quanto o Falcão e o Winter Soldier, é que o Winter Soldier tá em Wakanda depois de Guerra Civil, né? Mas o Falcão e a Black Widow, eles estão em fuga, né? Eles estão foragidos porque eles assinaram lá o tratado e depois eles descumpriram, né? Foram, então, eu não sei. É verdade, se o período do Black Widow vai ser nesse interlúdio aí, você tem ela fugindo junto com o Capitão, junto com a galera. Sim. Tem imagem pra todo Será que vai ter participação do Capitão América? Será que eles vão ter alguma ponta? Black Widow é depois de Guerra Civil, então, o filme? É, depois de Guerra Civil. E antes de Guerra Infinita. É, isso, exato. É, mas... Pronto. O Soldado Invernal talvez tenha alguma ponta, né, desses caras. Eles podem não estar com papéis grandes, pode ser uma história paralela ali dela, mas eles podem fazer alguma participação. Mas é muito dinheiro pra uma pessoa só chegar e dar o alô e ir embora, né? Não, é o Robert Downey Jr. Então, tipo, já tá valendo. Isso que você falou, acho que é verdade. O Winter Soldier pode aparecer em flashback pra ela, né? Eu tenho quase certeza. Porque ele está em Wakanda agora. Ela já citou quando encontrou ele, né? Tipo, que ele deveria reconhecer ela. Uh-huh. Então eles já se encontraram em algum lugar. E eu acho que é a ponte perfeita pra levar pra próxima série, né? Eu acho que eles vão, tipo, fazer muito esforço pra ligar muito bem uma série e um filme. Eu espero muito dessa série, porque o Winter Soldier começou muito bem e aí depois foi jogado de lado totalmente, ficou total, Boba Fett do MCU. Só o cara que é cool e não faz nada, só dá um cheirinho. E acho, pô, ele merece um personagem muito maneiro que... Eu não vou nem assistir. Nesse mundo aí... Ah, vai assistir. Não vou assistir, me desculpa. Winter Soldier? Ainda em 2020 teremos filme dos Eternos. O que que é isso? Eu não sei o que é isso. É coisa de X-Men? Não. Não tinha os X-Men que não morria? Qual era o nome? É, não. Eles são imortais. Os Eternos são imortais, né? O Gambit não era um Eterno? Era X-Eternos. Não é isso aí, Dave. Não é isso daí. Não é os X-Eternos. Não é isso daí. É o que, então? Os Eternos... Acho que ninguém se importa com os Eternos, né? É tipo Guardiões da Galáxia, ainda, assim. Ainda, né? Você vê que eles estão forçando muito pra fazer a galera se importar com os Eternos, que eles pegaram, tipo, a Angelina Jolie, saca? Exato. Esse elenco dos Eternos vai ter Angelina Jolie, vai ter a Salma Hayek, vai ter o Robb Stark, vai ter, tipo, muita gente forte. Robb Stark, né, lá, foda. Ah, ele é, o que é isso, tadinho. Eu tenho uma parada que eu acho que os Eternos vão ser um grande degrau pro Galactus. Mas, gente, o que é Eternos? Se eu não sei, metade do público não sabe. Então, assim, ó, tem os Celestiais, são aquelas criaturas que criaram boa parte do universo, tá? Inclusive, lembra aquele planeta no Guardiões da Galáxia, que é uma cabeça. Uh-huh. Vocês lembram disso? Sim. É a cabeça de um celestial, aquilo lá e tal. Isso. E eles criaram duas raças, os Eternos e os Deviantes. Os Eternos é tipo, é meio uma analogia assim ao Monte Olimpo, aos deuses gregos e tal. Então, basicamente, eles são meio parecidos nas funções, sabe? E tem os Deviantes, que é uma raça, acho que é o Thanos, que é o Caquinho, que é filho de Deviante, eu não lembro. Os Eternos seriam os caras que protegeriam a Terra da invasão dos Deviantes e tudo mais, e é um panteão grego da Marvel, essa que é a parada deles. Mas o Thanos é um Eterno? Ele é filho de um Eterno. Ah. É. Acho que até numa das sagas aí do infinito, nos quadrinhos, ele aparece, tá, os pais dele, ou o irmão, alguma coisa assim. Agora, fala a verdade, eu não me lembro mesmo. Ele é um híbrido, o Thanos. Ele é Eterno, ele é híbrido e Deviante. Então, é isso aí. Ele é os dois, gente. Não tinha resposta errada, era pegadinha. Exatamente. Tá, e aí, só que assim, como é uma equipe desconhecida, basicamente, como era o Guardiões, e dessa vez eles pegaram, como a Catiuxa falou, os caras pegaram só a famoso, né, pra trazer o público pra assistir o filme, Angelina Jolie, a própria Salma Hayek, o Rob Stark e tal. E eles podem trazer esses vilões maiores, que seriam aí os Deviantes, ou os próprios Celestiais, pra essa fase nova da Marvel, pra ser a grande ameaça, né? Porque tem que ter uma ameaça grande, como foi construído com o Thanos na fase da Marvel, agora eles têm que construir uma nova ameaça importante, né? Mas por isso que eu tô achando que vai ser o Galactus. Os outros personagens, eles não são tão grandes ou conhecidos de um público grande, e aí já é Galactus, eu acho que ele é uma ameaça muito grande e que já vai poder ser escada não só pra ele, mas aí já pra próxima fase, trazendo o Quarteto. Então, o Quarteto pode entrar nessa fase 4 aí, gente, só pra avisar. Porque pode? É só eles encaixarem num buraco aí. Não, mas eles podem botar, eles podem aparecer com um filme de Quarteto no meio aí e acabou. Não vai dar tempo, cara. Dá, com dinheiro dá eles tempo. Eles acabaram de... Eles não tinham nada certo até meu ano amigo, passado. É só dar uma esticadinha que tu bota um filme do... Por exemplo, a primeira fase da Marvel terminou no Vingadores 1. Mas não deu. Esticadinha, Quarteto. Nossa, foi longe essa. Meu Deus. Mas dá pra ir se esticar, não. Caraca. Mas, ó, com Galactus, realmente, você consegue trazer o Quarteto fácil, né? Uma ligação. E o Surfista Prateado, né? Então, eu acho que o Eternos é a porta aberta. Eu tava achando que a próxima porta... Eu só acho um pouco complicado o negócio do Surfista Prateado. Porque não é cosplay pra qualquer um. Tem que ser uma pessoa em forma. Não, mas já tem o Thor aí pra cosplay, tranquilo, vai. A galera, né, o cosplay inclusivo, né? Eu achava que o próximo porta aberta pro mundo cósmico da Marvel ia ser o Guardiões 3, mas vocês acham que o Guardiões 3 não está na fase 4 por causa daquela parada toda do... Não tem Guardiões 3 na fase 4? Não. Certeza, não, certeza. Não, fase 5, tá fazendo o Esquadrão Suicida. Exato. Atrasou a fase. Eu acho que eles tacaram essa coisa do Dr. Estranho. Caraca, não tem Pantera Negra na fase 4? Não, não tem. Não tem. Porra, então eles não precisavam ter falado que ia ter outro filme do Pantera Negra quando teve o... Né? Eu acho que não faz sentido um Black Panther 2, por exemplo, esperar 4 anos, que o primeiro foi de 2018, né? Foi. Não faz sentido esperar 4 anos pra vir a sequência de um filme que fez tanto sucesso, fez bilhão e o escambau foi tão importante. Os caras vão dar 4 anos de intervalo. Eu duvido. Eu acho que Black Panther tá aí no meio, eles só não mostraram ainda. Eu acho que tem um monte de filme que ainda pode entrar aí nessa lista. Mas é muita coisa. D23, né? É, vamos lá, D23. Tem D23 aí pra ver. A gente vai ter que atualizar esse programa semana que vem aí. Então, muita produção. Aparentemente a D23 anula esse programa e começa um programa novo. Não, anula, a gente não vai queimar a pauta. A gente vai publicar esse programa correndo antes da D23. E aí, quando tiver a D23, a gente se reúne de novo pra complementar. Assim. Então, porque assim, ó, a fase 1 da Marvel, ela começou em 2008, com o primeiro Homem de Ferro, e terminou no Vingadores 1 em 2012. Então ela durou 4 anos. A gente tá falando aqui de 2020 e 21 só, né? São dois anos. Tempo. Então, pode ser que a fase 4 vá pra 2022 também. Aí, com Pantera, com Quarteto. Isso a gente vai saber daqui um... As fases iam ser menor. Ah, tá. A gente ia ter fases mais curtas nesse próximo período aí, que é preparação pra próximas coisas grandes. Porque eles teve uma entrevista, não sei se foi do Kevin Feige, falando que o que foi construído na fase 1, 2, 3, agora vai ser diferente. A gente vai diminuir essa velocidade de apresentação. Então, a gente vai... recomeçar as coisas agora. Uhum. A fase 4 vai ser, vamos introduzir novamente esse universo, vamos começar uma nova saga. Mas é tipo, sabe aqueles interlúdios entre sagas dos quadrinhos? É tipo isso que eles meio que estão fazendo nessa fase 4. Fila. Falando em introduzir coisas novas, fevereiro de 2021. A esse Lenda filme... dos Dez Anéis. Não é esse o nome. Não é esse. É Shang-Chi conquistando o mercado chinês. É lógico, totalmente. Exatamente. É pra então, isso que esse filme tá aí, né, gente? Então, mas a Lenda dos Dez Anéis, pra mim, fala é mandarim. Com certeza. Mas quem é o Shang-Chi? É o mestre do Kung Fu. Tá bom, pra mim já tá bom. Só isso aí. É, já... ele era lançado aqui. Já me assim, vende, né? Já. Já me vendeu, é, comprei. Então, o Shang-Chi, ele parece cada vez melhor, porque o ator é muito legal, né, cara? Ele é muito engraçado, ele tá enlouquecendo no Twitter, ele chegou lá, assim, ele não sabia nem tá, o que tava acontecendo na Comic Con, tava loucaço, assim, só, meu Deus, quem são vocês? Por que tem tanta gente no meu Twitter, de repente, tinha acontecido, né? O casting dele 4 dias atrás da Comic Con, sabe? Eu acho que ele ainda Nossa. Tava assim, ele não se liga do que tá acontecendo na vida dele. Mas a parada do Shang-Chi é o que o Dave falou, vamos entrar no mercado da China agora com mais força. É, mas tá tendo uma treta, né, nisso aí. Na verdade, toda vez que alguém quer entrar no mercado chinês, tem treta, porque é uma pessoal em qualquer né? coisa, né? E é assim, só não botar então... um dragão um piadista. Não, mas é porque estão com muita raiva, porque ele é chinês, o Simu Liu, que é o cara que vai fazer o Shang-Chi. Ele é chinês, mas ele saiu da China e foi morar no Canadá quando era criança, e ele vai ser o herói. E aí tem um ator que é mega conhecidaço na China, e ele vai ser o Mandarim, que é o vilão. Uhum. Então tu fazendo assim, ah, pra você ser legal, o que você faz? Você sai da China e vai pra América. Porra, mas isso não faz o menor sentido. Todos os grandes atores faziam vilões. O melhor então, ator pra fazer o vilão. Pois é, eu não entendo isso. Eu acho uma boa ideia, mas aparentemente tá tendo um problema com isso aí. Não, e o legal gosta, né, e o legal é que vai dar pra usar o Mandarim agora de verdade, né? Porque... Não, ele não vai ser mais o inimigo do Homem de Ferro, né? Mas... Exato. Então, mas eles vão ignorar porque o Mandarim existe no MCU como uma grande piada do que rolou lá no Homem de Ferro 3. Na verdade... Tem o Rei of the King, que é o curta, que mostra o Ben Kingsley na prisão, né, lá preso, e aparece o verdadeiro Mandarim. Hã? Não, aparece, não mostra o ator, não mostra o cara, mas ele recebe falando que o verdadeiro cara não gostou disso. Que curta é esse? Rei of the King, é um curta. É um curta. Quando que lançou isso? Antigo. Tem alguns anos já isso daí. Fase, fase 1, fase 2. Caraca, eu nunca ouvi falar disso. Por que eles não botam isso nos créditos finais do filme, maluco? Sei lá. Isso aí já foi um jeito de tentar consertar já a cagada do Mandarim, e aí e eles deram essa brecha, porque assim, na época, eles não quiseram fazer um vilão chinês com um herói americano, porque o Mandarim é bem estereotipado, né? Ele tem o bigodão comprido, né? Aquele, o manto e tal. E aí eles não quiseram fazer isso justamente pra não deixar o mercado chinês zangado. Não, mas não é questão de ser estereotipado. Qualquer vilão chinês ia ser ruim. É, que foi até o cuidado que eles tomaram com o ancião do filme do Doutor Estranho, né? Que ele não podia ser... Tibetano. Então, não é cuidado. Não é cuidado. Cuidado é quando você faz um negócio pra não ofender ninguém. Não é cuidado. Eles estavam... Era cagaço. É cagaço. É proposital. É tipo, não vamos fazer isso. Não passa na China. Simplesmente não passa na China. É. E aí, só que agora, como é um filme que o herói é chinês, aí tudo bem o vilão ser chinês também, né? Mas pelo que a Katiuscha falou, também não. Porque o cara não é tão chinês, né? Antes de tudo isso, tem em maio de 2021, que é o filmão da Marvel do ano, Doutor Estranho In the Multiverse of Madness. Eu tô empolgado com esse. Esse eu tô empolgado. Tomara que vai ter a Wanda, né? A gente ficou achando que o Homem-Aranha aí com o Mistério ia ser a porta aberta pro multiverso, pra poder trazer, sei lá, X-Men, essas coisas e tal. De repente, não. Vai ser no Doctor Strange mesmo. Mas é o que? Assim, eu achava o multiverso no Homem-Aranha perigoso. Que você abre as portas pra realmente qualquer maluquice de multiverso, e aí fudeu. A gente não ia conseguir entender mais as histórias, ia ficar tudo confuso pra caralho. A gente lê quadrinhos, sabe como é? Aí eles iam ter que ficar rebutando o tempo inteiro, é um saco. Agora, no caso do Doutor Estranho, como tem a ver com magia e tal, eu acho que é totalmente possível ter um filme de multiverso irado, foda, sem ser confuso pra todo o resto, entendeu? Porque ele pode conter o multiverso ali. Ele pode estar no multiverso e não o contrário, entendeu? É, porque exatamente, no caso dele, ele tem a capacidade de controlar essa porra. Que ele fez isso quando ele tava na Guerra Infinita, ele foi no multiverso. 14 milhões e varada de multiversos. Pra ver as possibilidades. Sim. Porque e nós, estudiosos de viagem no tempo e linha temporal, sabemos que cada nova mudança cria um multiverso diferente. E vai ter a Wanda, verdade, né? Cada pensamento que você tem diferente gera um multiverso. Ó, Voltor, aqui, ó. O WandaVision vai ser antes de o Multiverso da Loucura. Vai, cara. É Spring. Spring 2021. Spring lá fora. Primavera do hemisfério Norte. É, mas a primavera é de março a maio. Mas se você der um zoom na imagem que eles publicaram, você vai ver que o tracinho que leva a WandaVision tá um pouquinho depois do tracinho que leva o Multiverse of Madness na timeline. Então tem cara de ser coladinho, mas depois. Mas eles falaram que vai vir depois. Eles anunciaram que vai vir depois. Que o que acontece no Multiverse of Madness vai resultar no WandaVision. Ah, tá. Então tá isso aí. Nossa, porque aí vai voltar o... Vai voltar o Visão. Vai voltar o Visão. Vai voltar o Visão no Multiverso. Isso, tá, galera. Outra série que eu não vou ver. Não vou ver. Até agora já não. Não tem por que assinar Disney Plus. Não tenho. É pra ser House of M. Eles têm que fazer isso. Tem que primeiro fazer a série da Wanda e do Visão. E aí tá toda aquela coisa dela alucinando, imaginando as coisas e tal. E aí passa pro Doutor Estranho. Eu acho que não vai, sabe por quê? Porque eles não têm como controlar as pessoas. A gente não sabe se eles vão lançar... Eles não têm como trazer o Visão de volta. Vai ser o Doutor Estranho que vai fazer isso. Eu também acho. Ela então, pode estar só imaginando que ele tá lá. Não, claro que não. Ela vai ficar imaginando. É uma série que é imaginar. Lost! É a Feiticeira Escarlate, cara. É a Feiticeira Escarlate. É isso que ela faz. Ela imagina coisas e depois fica com raiva quando vê que não era verdade. Peraí, mas aí quer dizer que a gente vai ver uma série de 6 temporadas e no final a gente vai ver que ela tá presa no manicômio imaginando as coisas? Você entendeu, David? A Katiuscia quer que tenha a série da Wanda e depois ela enlouqueça em Doutor Estranho. É tipo a Daenerys, isso aí, Katiuscia. Ninguém gostou disso aí. Esquece daí. Não, peraí. Você, olha, você respeite meu roteiro aqui, pelo amor de Deus, Marcelo. Que é isso? Na minha cara. Vai ser muito bom isso e vai abrir a possibilidade aí pros mutantes, né? WandaVision é o pior nome de série possível. Acho que vai ser isso mesmo. Vai ser o que ela falou, vai ser o que a Katiuscia falou. Sempre olha certo, né? WandaVision. Você tá vendo aonde, Carlos? Você mandou e-mail pra alguém? The events of WandaVision on Disney Plus will lead directly into the sequel. Exato, gente. Gente, mas olha só, pera aí, só um minuto aqui. WandaVision não é uma série? É uma série. Então a gente tem que esperar a série acabar pra ver o filme? Não faz sentido isso, gente. O filme é antes. Ah, deve chegar tudo de uma vez. Cara, né? Disney Plus, pode ser tipo a série sair inteira de uma vez só. Mas se for 3 temporadas? Não, uma temporada, ué. Quem te garante? Não, eu acho que é minisséries. Acho que são minisséries. Ah, é minissérie. Tipo, cara, são minissérie. Os atores muito grandes. Eles não vão pegar a galera e dizer assim, ah, faz aí 15 temporadas, Loki. Ué, você tinha House of Cards, atores maiores que esses aí fazendo várias temporadas, só dizendo aqui. É, sim. É verdade. Mas eles não estavam com umas possibilidades de contratos milionários em outros cantos naquele momento, né? Peraí, a Wanda e o Vision não tem essa moral toda. Eles não são tão fodas assim, né, gente? Eles só são a Wanda e o Visão. Não, mas é minissérie porque a Disney vai experimentar. Aqui, essa fase aqui, 4, é totalmente experimental, né? Principalmente o Disney Plus. Eu vou avisar pra Disney aqui, que esse negócio de WandaVision e Falcão e essas duplinhas aí, só como é que chama isso? É chipado? Chipado? Ah, chipado. Chipado. São chippings. Falcão e Soldado Invernal. Os chipados. Tipo o Falcão com Soldado Invernal. É, essa série de chip aí, eu não vou ver nenhuma. Tá. Até parece. Até não vou. Mas a Zaga adora falar essas paradas aqui, ó. Eu não vou, cara. Vocês que estão vendo esse Nerdcast 2021, venham cobrar da Zagal. Arroba Zagal. Pode cobrar. Que me veja minha assinatura. Ele vai assistir escondido, cara. Vai abrir meu estrago. Vai. Nossa. Gente, eu não quero ver o I Love Lucy da Visão e da Wanda, cara. I Love Lucy. Vai ter. É aquele Married with Children. Exato, cara. Isso é uma maluquice, Deus, cara. WandaVision. Imagina uma série do começo do Guerra Infinita. Uma série só aquilo. Casalzinho, romance, a minha pedra tá doendo. Não vai ser isso. Puta que pariu, mano. Não vai ser isso, cara. Não vai ser isso. A minha pedra tá doendo. Ai, vai no médico. Marca o médico pra ver. Minha pedra tá doendo. Porra, cara. Tá brincando. Ela alterava a realidade, trazia de volta, fazia o Visão se tornar humano, ter filho. Eu acho que a WandaVision vai ser exatamente isso. Ela alterando a realidade e dando uma merda federal. E tendo filhos. Disso. E aí depois ela pega e diz, epa, não são filhos de verdade, né? E agora? E pelo que a gente tava falando, pelo que foi mostrado no teaser, vai ter coisa relacionada aos anos 50. Então, tipo, vai rolar bagunça temporal que vai resultar no que vai dar a merda do... Doutor Estranho. Multiverso no filme do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho vai ser o primeiro filme de terror, né? Da Marvel. Eles já falaram assim. Isso, é, eles falaram que é um filme de terror. Sério? Isso é legal, hein? Então não faz sentido esse I Love Lucy que entra num funil e acaba num filme de terror. Dr. 2021 é totalmente ano do Disney Plus em questão de conteúdo Marvel, né? Porque a gente tem três séries, né? Tem a WandaVision, e aí depois tem Loki. Ah, é, o Capitão América corrigiu o Alexandre lá em San Diego, né? Loki. É, me corrigiu, era. Eu falei Loki, ele falou Loki. Capitão América cosplayer, só pra deixar claro. Aqui é BR, pô. É Loki mesmo e é isso aí. É Loki. Tá Loki, mano? Exato. A série do Loki certamente vai ser derivada do Loki que fugiu no... Isso, com o Tesseract, né? Ele vai ter, ele pode ir pra qualquer lugar. E aí, o que, que vocês esperam disso? Aí virou loucura, né? E aí a gente tá no multiverso mesmo. É, pois é, né? É, exatamente. Ela vai vir depois do Doutor Estranho, então o Doutor Estranho abre a porta do multiverso, a gente vai entrar nas duas próximas séries, a gente entra nele. Que é essa do Loki, que é uma história de um multiverso específico, e vai ter um What If. Cara, o que eu espero dessa série do Loki é Rick e Morty. Top. É. Porque é tipo viagem no tempo e espaço, espírito de porco, tudo junto, assim, o caos. E é impressionante, assim, dá pra saber que vai ser sobre multiverso, porque o logo, ele pegou uma letra de cada pôster de cada multiverso diferente, né? Meu Deus, muito bem esse logo, que é isso. É, pois é. Eu entendo que eles fizeram com um motivo, que tem um motivo por trás, e que tipo, não, beleza, foi pensado e tal, mas é simplesmente mas meio. Demite, né, a pessoa? É. Não importa. Mas o sobrinho, o primo que fez isso aí, o sobrinho de alguém que fez esse logo... Retira. Cara, eles têm cara pra me despedir pra quatro caras diferentes. Não, quer dizer, foi aquela coisa de... É justa causa. É justa causa isso aqui. Aquela coisa de cada um faz um pedaço, no dia da apresentação a gente junta. Sabe? Isso. E vendo que dá, sabe? Deu certinho. Exatamente. Ficou ótimo. Parabéns a todos os envolvidos. Mas alguém explicou esse logo? O que significa? Alguém tentou? Deixaram pra lá ninguém mesmo? Ninguém queria mais falar sobre isso. Na internet, é. Porque parece que tem o símbolo da Viúva Negra no O, né? Não sei se eu tô viajando. Meio deitado assim. Sei lá. Eu tava viajando. Eu fui reclamar do logo no Twitter, aí uma pessoa falou que o L era o L do Hulk. Aí eu fiquei, É coisa de Illuminati isso. Mas se eles queriam passar essa mensagem, era só eles soltarem um textinho, assim, um parágrafo falando o plot. Não precisava fazer essa atrocidade. Ah, e olha só, as logos todas podem mudar até a estreia das séries, dos filmes e tal, né? Isso também pode acontecer fácil. Fica nada que começou a ser filmado não pode ser mudado. Eles mudam até depois de filmar as coisas e tudo. Exato, tira e bota a gente, muda a roupa, faz qualquer coisa hoje em dia. Porra, será que a gente pode ter um universo na série em que quem faz o Loki é o Matt Damon? Caralho. É interessante. Isso daí é o What If. Imagina um What If desse. É, isso daí é um What If. E eles já falaram que no What If vai ter, tipo, os atores vão dublar os personagens mesmo. Ah, que essa é a animação, né? Exato. Cara, mas isso vai ser foda, hein? Essa série é a que vai ganhar meu dinheiro. Essa eu tô curioso. É o famoso E se? E se? E o problema é chamar E se? Os What If eram histórias alternativas que sempre rolavam. Assim, no Brasil, eu lia nos almanacões de, né? De, sei lá, vinham Super Aventuras Marvel e aí tinha Homem de Ferro, Quarteto Fantástico e uma história do What If, que era sempre apresentada pelo Uatu, o Vigia, que ficava sempre na lua observando, né, com o Uatu, aquele carecão, né, que ficava observando de uma raça, né, de observadores, né. Ele até aparece no Guardiões 2, né, os Vigias. Parece com o Stan Lee, exatamente, né. E o objetivo deles é meio que registrar a história, então eles não podem interferir, e obviamente o que ele mais faz é interferir. Se tem uma coisa que você não pode fazer, é a primeira coisa que você vai fazer. Exatamente. Então é um episódio bem foda de futuro. Que é What If. É, então, e aí eles usavam o Vigia como um narrador de histórias de universo alternativo só pra você imaginar o que aconteceria se era, tipo assim, o que aconteceria se... Capitão América fosse alemão na Segunda Guerra Mundial. Se o Conan aparecesse no meio da história em que tava rolando a Fênix Negra. Era uma carta branca pra viajar no que quisesse do universo Marvel, né? Era muito maneiro e, pô, virar uma série de animação... Essa eu acho que vai ser legal pra caramba. Vai ser uma ideia incrível, cara, porque... Não, e é foda, porque exatamente, você não tem como fazer isso com os atores o tempo inteiro, porque você vai ter que meter muita gente diferente, e aí na série animada você pode fazer qualquer um. É grana. Se você bota o ator na série What If, você gera muita confusão na cabeça do público, porque com esse volume de filme, com esse volume de série, com esse volume de coisa, você tem o ator fazendo o personagem fazer outras coisas em um outro universo de What If, é muita loucura. Aí é melhor realmente que seja uma outra linguagem como animação, em que você consegue entender que aquela cena, aquele acontecimento estava acontecendo num outro lugar. sabe? Senão você acaba confundido. É, pô, eu não tinha visto, sei lá, o Tony Stark ruivo, escocês? Onde que foi isso? Você fica ficando maluco, cara. O que aconteceria se o Tony Stark fosse escocês? Aí, ó, ideia de What If, gente, ó. É. Marvel. O cast que eles lançaram dessa série tem, inclusive, o Michael B. Jordan, que foi o Killmonger, né? Uhum. Tem o cara que fez o... Como que ele chama aquele cara? Pô, se tem a coisa do Killmonger, eu já imagino. E se o Killmonger tivesse realmente se tornado o rei da Wakanda? Pois é. Tem a Agente Carter, tem o próprio cara que faz o Pantera, o Chadwick Boseman, tem o Paul Rudd. O Yondu foi a segunda morte mais injusta do MCU, cara. É um personagem muito foda. Não precisava ter matado o cara. Não precisava ter matado ele, cara. Michael Rooker. Não precisava. Thor, Love and Thunder, melhor título possível. Melhor nome, melhor logo. Melhor tudo. O logo parece que o He-Man Thundercats deram as mãos e saíram correndo. Nossa, era um filho. Que filho é esse logo? Definiu tudo, exatamente, cara. Já é meu filme favorito, se for isso daí. He-Man com Thundercats. Ai, meu Deus do céu. Não, é só na parte do logo. Mas então, e aí a Natalie Portman foi anunciada como a nova Thor e tal, e eu nem sabia que a namorada do Thor tinha virado Thor nos quadrinhos e tal. E aí, como é que foi essa história? Teve uma fase boa, tadinha, nos quadrinhos, né? Ela foi boa nos quadrinhos. Foi espetacular nos quadrinhos. É. De cada Eisner, né? É. Uhum. Qual é a história dela nos quadrinhos? Dela virar Thor? Ela tá com câncer. Meu Deus. É que começa feliz, é uma história feliz. Uma história boa, gente. Começa ótimo. Então, a Jane tá morrendo. Com câncer, né? E aí, assim, tem toda essa coisa dela ficar entre a vida dela como Jane Foster, que é essa paciente fazendo quimioterapia e tudo mais. E aí, quando ela vira Thor, ela é muito forte e tal. E aí os poderes do Thor vão recuperando o corpo dela inteiro, só que tem toda uma história de o câncer dela faz parte do corpo dela, né? E aí ele vai voltando. Então, é aí que eu quero definir uma coisa, porque na mitologia nórdica, Thor é o nome do cara, é o deus, entendeu? O filho de Odin, esse cara, o barbudo aí, do martelo, é o Thor, deus do trovão. Só que na Marvel tem essa parada meio que do manto do super-herói, mesmo porque o Thor, nos quadrinhos, não foi feito isso nos filmes, o Thor tem um alter ego, né? Ele tem uma versão humana. Sim, o Donald Blake. O Donald Blake carrega o guarda-chuva, que foi só referenciado no filme, né? E aí, quando ele bate o guarda-chuva no chão, ele se transforma no Thor, né? Esse negócio de se transformar, de ter um alter ego, né? Etc. Então, esse negócio de ter o Bill Raio Beta e ter a Jane e tal, faz muito sentido por causa da parada do alter ego, do Thor ser mais um manto de super-herói do que ser um personagem. Só que como isso não foi estabelecido nos filmes... Então, mas eu acho o seguinte, você tá dando uma volta a Vanessa Prolixo pra caralho. Não, o que que é? Ela não vai ser o Thor, ela vai ser alguém que vai poder usar o martelo assim como... É isso que eu quero saber. Como o Capitão América fez. Então, não. Ela vai nos quadrinhos, ela é aquele que pode tirar o martelo, poderá utilizar os poderes do Mighty Thor. Então a Piccola explicaria isso. A Piccola falaria, gente, é uma Thor menina. Nos filmes, o Odin, no primeiro filme do Thor, ele suspira a frase que tá escrita no martelo nos quadrinhos, né? Ela não tá literalmente escrita no martelo. Não, ela parece escrita, mas ela some. Ela não fica. Ela some. É, não, é que nos quadrinhos tem a inscrição, né? Mas aí, assim, aquele que for digno, terá o poder de Thor. Não que será Thor, mas tanto que o Capitão América, quando ele pega o martelo, ele não vem uma capa nele, o elmo, nem nada. Ele só fica com o poder do Thor lá, os raios e tudo mais. Agora, nos quadrinhos, a Jane Foster, ela é considerada a Thor, ou o Thor, porque não tem o gênero, né, em inglês, mas enfim, não é assim, a Jane Foster, Thor, tanto que no começo da história, ela não tinha... Ela se torna the Goddess of Thunder, então, tipo, ela se torna a deusa do trovão. Isso, a deusa do trovão. No começo da história, não tinha ninguém sabia que era a Jane Foster, né, ela aparece como Thor, e aí depois a história se desenvolve e descobre-se que era, na verdade, a Jane Foster, não é isso, Catiuxa? Se eu estiver falando merda, você pode me dizer. Eu só quero lembrar uma coisa aqui rapidinho, que na linha temporal principal não tem mais o Mjolnir. Então. O quê? O martelo. Mjolnir. Eu uso o Jota, gente. Desculpa. Teve um vídeo muito engraçado de todo o pessoal do casting tentando falar o nome do martelo e ninguém consegue, cara. Por que colocaram esse nome? É o Mjolnir. Mjolnir. Não tem mais o Mjolnir. E aí, ela vai levantar o quê? Ou vai vir de outra linha temporal? Pode vir. Agora ele já tem o Rope Tormentas. Gente, vai ficar confuso. Vou avisar pra vocês. A gente vai ter que começar a levar caderno pro cinema, que vai ficar confuso pra caralho. Vai tudo depender de como vai ser essas apresentações, de como é que eles vão trazer essa história de volta, como é que ela vai poder carregar o martelo do Thor. Isso tudo vai depender de como isso vai ser apresentado. Se eles fizerem esse negócio mesmo do câncer, vai ser muito foda, sério. Porque mas, ela assim, tem forte, mas ela vai entregar. Tipo, na parte agora da miséria. Ela vai entregar, né? Agora ela tá feliz, né? Antes ela não tinha. Era tipo um pazinho romântico. Ela teve toda aquela raiva lá depois que a Patty Jenkins saiu do filme. Enfim, mas agora ela vai ter a oportunidade dela. Mas aí, velho, assim, vocês não acham que esse anúncio foi um puto spoiler? Puta, eu achei. Era isso que eu ia perguntar. Eu não gostei disso. Não gostei. Era melhor ter acontecido na hora, igual o Capitão quando ele pegou o martelo no Endgame. Pois é, imagina se a gente soubesse disso antes. Imagina se ele chega assim na Comic Con do ano passado, aí ele chama o Chris Evans. O Chris Evans lá, e aí dá o martelo do Thor, o Chris Evans. Você vai ser, entendeu? Estragou o filme. É. Eu achei caído, não precisava divulgar isso agora. Falta 2 anos pro filme. E mesmo porque, tipo assim, mas é uma coisa muito básica, a gente já vai marketear o filme todo assim, então vamos falar logo. Você não vai começar o filme com ela sendo Thor, porque você tem que desenvolver a história dela se transformar. Tem uma outra parada importante aí. Eu não vou abrir mão do Fat Thor, não. Não vou deixar levarem o Tolebowski, não. Como é que vai ser isso? E o Thor? O Thor foi dar rolê com os Guardiões da Galáxia. Como pois é que eles vão arrumar essa história? Cara, isso que é zoado. Esse filme não vai ser do Chris Hemsworth. Ele vai estar, mas não vai ser dele, né? Vai ser a passagem do título Thor dele pra ela. E ele vai virar lá o Asgardian of the Galaxy dele. E vai ter muita Valkyria, né? Sim. Vai. Porque ela é agora, no momento, a rainha dos Asgardianos. Essa ideia eu gosto, hein? Porque assim, não precisa nem estar lá pra dar um martelo pra ela. Porque o martelo nem tá mais lá, né? A não ser que ela vá pra outra linha paralela, o que é um pouco zoado, se ela isso acontecer. Ou faz de novo, linha de roteiro resolve. Se ele, sei lá, esqueceu o martelo lá, ou passar o martelo pra ela, ou o que seja. Esqueceu o martelo. E foi embora com os guardiões, puta, aí eu aprovo. Eu acharia foda. É, porque não tem como, vai ficar bizarro. Ele saiu com os guardiões, e aí agora ele vai voltar pra um filme, e depois vai voltar pros guardiões, né? Não, eu quero ele com os guardiões. Eu também. Ele gordão com os guardiões. Eu quero essa representatividade no cinema. E eu acho que vai ser exatamente isso. Chris Hemsworth vai provavelmente estar lá com os guardiões, vai dar alguma merda com os Asgardianos. Isso, eu acho que é isso aí. Vai dar alguma parada, vão precisar. Volta aí. E aí vai rolar a parada de dar o martelo pra ela. Mas nem tem mais o Asgardiano. Não tem mais. É isso que eu tô confuso. Não tem mais. Morreu todo mundo. O Asgard explodiu. Não tem Asgardiano. Tem os Asgardianos ali na Terra. Tem uma merrequinha. Tem uma merrequinha lá. É, nova Asgard lá. Mas essa menina não morreu na explosão de Asgard? Que menina? Não. A Jane? É. Não. Ela não tava em Asgard. Ela tava na Terra. Eles já tinham terminado o namoro nessa época aí. O que eu acho que pode acontecer, de repente, sei lá, eu tô viajando, né? Mas na série do Loki, que é o multiverso, caramba, o Loki com a joia do espaço, indo de um lugar pro outro, o martelo pode vir dessa série aí, pra Jane Foster, e porque o Thor não vai estar na Terra mais, né? Ele tá viajando. Quem tá na Terra é a Jane Foster e a Valkyria, que tá na Nova Asgard. Então pode ser que o Loki até apareça na Terra agora, depois, no final da série dele, sei lá. O link do início do Thor talvez fosse a série do Loki. E aí vem com esse martelo, ou o martelo surge de alguma forma, mas eu não acho que vai ser o Chris Hemsworth, o Thor, que vai trazer esse martelo. Eu acho que o Chris vai aparecer, tipo, no meio do filme, assim, já. Depois que estiver acontecendo já, que a Jane Foster já for a Thor, ele deve aparecer, assim. Não sei se vai ser uma passagem de manto, saca? Maluco, a gente vai ter que fazer faculdade pra acompanhar esse filme. Eu acho que se eles forem usar pra não dá ideia, pra criar toda essa fase nova, todas as paradas forem pelo multiverso, vai dar uma merda. Não dá ideia que com o Disney Plus eles podem fazer um telecurso 2000 da Disney aí pra te ensinar a acompanhar o... Vai ter que fazer um curso profissionalizante pra você acompanhar essas histórias. eu acho o Thor assumindo assim um papel de tipo, porque beleza, a Valkyria é quem é a regente agora dos Asgardianos. Mas tem 3 caras, tem 3 pescadores, maluco. Não, mas o Caquinho... Aquela cidade inteira ali, aquela vila toda era dos Guardianos. Mas virou tudo jogador de LOL, meu irmão. Fortnite. Mas o Thor passou o reinado pra ela. Tipo, agora ela é rainha. Ele não pode chegar e pedir de volta. Mas ele ainda tem o poder. Ele ainda tem o poder. Mas tudo bem. Mas ele já abriu mão. Ele não pode chegar e falar, ô, me devolve aqui meu reino. E tá em outra, brother. Ele tá com os guardiões. E tá se divertindo em outras bandas. É, ele tá em outra. Sim, mas eu acho que o poder tem que vir dele. Porque você não tem mais Odin pra dar o poder pro Marco. Não, mas o martelo tem o poder. Mas o Capitão América pegou o martelo e deu tudo certo. O martelo tem o poder já. Já tá nele. Mas é que, tá, eu não acho que vai ser multiverso. Eu não acho que eles vão usar a resposta do multiverso pra tudo. Catiuxo, é isso aí, o martelo não tá mais... É porque assim, é negócio de linha do tempo, é realmente... Eu vou fazer um coach disso, fazer um curso disso. Não existe. Entenda a linha do tempo no cinema. Olha só, porque assim, vamos lá, calma, é muito complexo. É muita informação. Nervoso. Olha só, no final do primeiro filme, a linha temporal se divide em duas. A linha temporal onde o Steve Rogers viaja no tempo e desapareceu completamente, e aí ele foi com o martelo e tudo mais, e a linha temporal em que ele apareceu velho, certo? Isso aí. Não. Sim, senhor. Quando ele voltou no tempo, numa das linhas temporais ele nunca mais voltou, e na outra ele voltou. Não. É a mesma, o David, não vamos falar disso, ninguém vai concordar com isso. É muito difícil explicar esse negócio aí. É muito difícil. É porque a viagem do tempo da Marvel, ela é muito guinza, cara, ela não faz o menor sentido. Eu vou fazer um curso pra... Vai vender, inclusive. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, quando eles voltaram no tempo pra pegar as joias, o Loki se desgarrou com o Tesseract lá, certo? Certo. E isso gerou uma nova linha do tempo. Isso. Sim. Onde sim, ele tem o Tesseract, que deve ser onde vai ser a série dele. Nessa linha do tempo, que não é a linha do tempo do final do Endgame, vamos dizer assim, pode ter o martelo do Thor Mjolnir. Na linha temporal do final do Endgame, não tem martelo do Thor Mjolnir. Não que a gente saiba, porque, assim, até onde a gente sabe, ele levou e ficou lá. O Capitão América levou e foi embora com ele. Ele devolveu. Ele é honrado. Ou ele foi safado e não devolveu e levou pra ele pro passado. Se ele fosse safado, o martelo crava no chão e ele não tira mais. Não tem essa de ser safado. Esse martelo te julga, malandro. O tempo todo. Mas aí, tá, aí ele cravou, ficou lá, soterrou, a Jane Foster encontra. Não. Dimite o Carlos, vento roteirista. Ele não soterrou, ele devolveu pro mesmo lugar, onde Thor poder usar, enfim. Sim, mas a gente tá falando se ele foi um safado e levou o martelo pro passado. Só se... Aí vai ser... Olha que loucura. Só se ele volta lá naquele mesmo momento em que eles pegaram o martelo, certo? Que o Thor e o Coelho foram lá pegar o martelo, e aí a menina tava lá, a Jane Foster. Ela tava, porque ele tem que devolver o éter nela, lembra? Então ele vai devolver o éter e o martelo. Mas vai ser essa Jane Foster que vai pegar o martelo. Não é, porque aí essa linha vai seguir pra frente até o Thanos. Ele tem que viu como é zoado? O martelo vai ter que ser destruído pela... Eu acho que isso aí... Não, cara, pode ser o multiverso a resposta pra tudo. Então, dentro do filme, vai ter alguma coisa do Chris Hemsworth passar o poder pra ela. Pode ou ele abrir mão do poder, mas o martelo foi quebrado. Nessa linha temporal, ela quebrou o martelo. Exato. Ele beleza, ele quebrou o martelo que era dele, do Thor, Chris Hemsworth. Sim, mas ele vai passar... Ele pode forjar um novo martelo e dar pra ela. Não, que forjar um novo já deu um trabalho do cacete em forjar o machado? Não, acho que não vai ser isso. E aí ele vai ficar fazendo arma, ele vai virar ferreiro agora, o Thor. Não, acho que vai ser ainda. Vai ser a série do Loki. Série do Loki, com certeza. Ele vai chegar... Eu acho também. Porque aquele Loki ali é o Loki que é ruim ainda. Ele não teve os momentos de reconciliação. É verdade. Não teve nada com o irmão dele. Ele é, tipo, full escroto. É. E aí, ele vai chegar num ponto, ele vai sacanear o Thor, até porque, sei lá, ele deve saber coisas que vão acontecer também. Ele vai saber como sacanear melhor ainda. E talvez a única esperança de salvar até o próprio Thor seja a Jane, se eles fizerem isso. Com certeza. Eu acho que não vai ter essa passagem aí. Eles vão pegar a Jane Foster, ela deve ser o principal mesmo desse filme. Então, eles vão estar numa linha paralela, é isso. Eles vão estar numa linha, não vão estar na linha principal, vão estar numa outra linha. Cara, o Loki vai voltar para o filme, tu vai ver. Ele vai voltar. Ele consegue matar esse personagem. É impossível. Eu acho que não vai ter nada a ver com o multiverso esse filme. Vai ter tudo sobre o multiverso. Mas é que tá, então todos os filmes agora vão ser o multiverso. E aí fudeu. É, esse que é o problema de abrir a porta do multiverso. Por isso que eu tô falando, não vai ser multiverso. Quando você abre a porta do multiverso, não tem mais volta. Não tem volta. É. E se ele voltar pro nosso universo atual, ele vai zoar a linha do tempo. E mesmo assim, se ele voltar pro nosso universo, vamos supor que ele volte. Ele vai trazer o Mjolnir? Não vai. Não tem como ele pegar e trazer. Não tem como roubar do Thor da linha temporal dele? Não tem como. Então tem mais martelo, Carlos. O martelo acabou. O martelo voltou pro passado. E ele... Não na linha temporal que ele roubou o Tesseract. Mas como ele vai pegar o martelo do Thor? Impossível. E se a Jane Foster, Thor, for a Jane Foster desse universo do Loki, que o Loki tá ruinzão ainda? Ele pode matar o Thor de lá e aí a Jane Foster vira o Thor. E aí ela vem pra Terra 616, que é a nossa, onde tem o Thor com o Stormbreaker, gordão e tal. E a Valkyria. Seria legal, mas é a loucura do multiverso. Não vão não podem chamar a Terra 616 de Terra 616, porque isso foi uma invenção maluca do mistério que não condiz com a realidade do MCU. Não, mas já chamaram. No não, mas a Terra 616 é do quadrinhos. É a Terra do quadrinho. É, mas aquele mas professor lá do Thor, ele escreveu isso também no quadro. Dizendo. É, no quadro tá falando lá. No Thor 2, eu acho. Quando aquele professor, que é o cara que chama dele. Porra, aí o cara fez a mesma referência pra inventar a mentira? Ele sabia disso? Que essa Terra... Pode ser. Um cara pode ter postado isso como um estudo. É do mesmo jeito que ele falou que multiverso era uma piada e agora é... É verdade. Veja bem. Assim. Ou vai ver, a gente tá falando de multiverso aqui e não vai ter multiverso porra nenhuma. Os caras só estão enganando a gente, né? Caraca, mas eles chamaram o nome do filme do Doutor Estranho de Multiverso da Loucura. Eu acho que vai ter. Mas então, pode mas ser aí multiverso na mente. A gente tá focando na palavra errada. A gente tá focando no multiverso. É a, nossa, a gente pode focar na loucura. O louco deve ter um multiverso na cabeça também. É, exatamente. Foi só uma festa, né? Foi só uma festa do Benedito que deu muito errado, né? Foi um carnage. Falou do Blade, vai falar do Blade ou não vai falar do Blade? Ah, é, o Blade, pô. Verdade, tem Blade. Legalzão. Essa imagem tá zoada, não tem Blade. Blade de algodão, é o mesmo não, que fez o Cotton Malfoy. Ah, é verdade, nossa. Essa é a prova que a Marvel cagou pra essas séries aí, né? Jogou fora tudo. O Blade entra onde? Não tá na lista que eu peguei aqui também, não. Não, não tá na lista porque não tá na fase 4. Blade vai entrar depois. O que aconteceu? Foi falado na Comic Con. Eles só anunciaram pra não vazar antes. Foi tipo, a gente acabou de fechar o contrato, a gente vai anunciar aqui, ninguém vai vazar essa informação, pau no seu. Eles falaram assim, a gente vai ter Blade e boa sorte, é isso? Foi. Eles botaram chamaram o Mahershala Ali no palco, deram pra ele um boné, e o boné era Blade, tava escrito Blade, e aí aparece o nome Blade no telão. Aí apareceu o logo, assim, enorme, bonito. Foi isso? Cara, parece que foi ele que ligou pro Kevin Feige. Foi. Eu amei isso. Eu adorei isso. Ele falou, meu, me bota no MCU de novo aí, me coloca, me arruma uma pra mim aí. Agora, qual é o problema? Essa nova Hollywood, que os atores é que estão decidindo o destino deles, porque agora eles são multimilionários. É muito ótimo. Imagina, ele ganhou o Oscar. Você vai falar não pro cara? Ele tá te ligando e falando, amigo, me bota aí no seu filme. Ah, e Blade é muito bom. Blade é excelente. Inclusive, ô Alexandre, o segundo filme do Blade foi do Guilherme Del Toro, que a gente procurou aquele dia, lembra? Que foi o melhor, Então, o segundo foi o Guilherme Del Toro que dirigiu. Pô, era animal. Quero Wesley Snipes fazendo participação nesse Blade de novo aí. Ele ficou bolado, hein? Ele ficou bolado, Wesley Snipes. Ele ficou meio bolado. Esse fanservice que ele tá com 70 anos, porra. Aí, tá o Wesley Snipes, parece que no ano passado ele tava falando alguma coisa com a Marvel, tipo, ô, vamos reviver aí esse Blade, ó, tem essas ideias aqui, e daí, tipo, anunciaram o outro ator agora, e foi meio, tipo, climão, assim, sabe, tipo, A Marvel mandou um vamos marcar pra ele, né? Constrangimento, meu Deus. Ele ficou bolado, ele mandou um Hollywood é assim mesmo, vida que segue. Ele mandou, tipo, não, galera, relaxa, tô de boa, mas Hollywood é assim mesmo, né, vocês sabem como é, tipo, mano. Boa sorte aí pra quem fica, e bola pra frente. Caraca. Obrigado, porque teve uns fãs dele que ficaram, porra, que merda é essa e tal? E aí ele mandou essa, gente. Hollywood, é isso aí. É. A parte mais triste é que eu acho que eles vão chegar pro Wesley Snipes e dizer assim, cara, não deu pra fazer o Blade, mas a gente agora, tá aqui, né, com uma janela para o papel do policial número 2. Nossa, não. Faz aqui essa ponta aqui pra nós, rapidão. Fazer ele de easter egg é muito escroto, vai. É, eu acho que botam ele ou como um mentor ou como um vilão. Ele não vai aceitar. Você vê que ele tá precisando de uma grana, né? Ele tava devendo imposto aí. Ah, depende. Ah. Depende do jeito que os caras convidarem, o cara aceita, assim, pra entrar na Marvel. Como vocês subestimam o poder do dinheiro, cara. É óbvio. Natalie Portman não voltou pra Marvel pra ser Thor agora, cara. É verdade. Mas o que vocês esperam desse filme do Blade, The Walker? Eu não espero que seja bem diferente do Blade do Wesley Snipes, porque eu acho que não vai ser lutador de arte marcial. Peraí, se você não espera que seja diferente, você espera que seja igual, é isso? Eu espero que ele seja diferente. É isso, definitivamente. Até pela pegada, né, já que, tipo... Não, mas vocês não acham que tem que ser um pouquinho mais... Tem que ter sangue, né? Porque, pô, o cara é vampiro, não vai ter sangue no filme. Não sei, é PG-13, cara. É Marvel, PG-13. Então, mas vocês acham que não pode ser um filme mais adulto? Filme... Vai ser mais 18. Deadpool tá chegando aí agora. É, um filme mais 18, cara. Não sei. Tudo isso é pré-Fox, cara. É pré-Disney, aliás. Pô, o cara ganhou o Oscar duas vezes aí, o filme adulto e tal. Eu acho que. Cara, é Disney. Eles já anunciaram o filme de terror da Disney é PG-13. Não, pô, mas aí eles vão chamar o Blade pra, sei lá, vão chamar o Mahershala Ali pra fazer Vila Sésamo? Não vão. Eles vão fazer um negócio bom. Então, mas eu vou falar um negócio aí. Vocês estão falando, ganhou dois Oscars. Ótimo, ótimo ator. Mas esse filme do Blade não é pra ganhar Oscar. Só tô avisando vocês, gente. Não vai ter esse drama todo, não. Mas o que eu quero dizer assim, eu não acho que ele queira fazer um filme muito... Talvez seja um filme mais... Não vai ser denso também, foda-se, né? Não tem como fazer um filme cabeça do Blade. É um vampiro que caça vampiros. Lembra do banho de sangue no primeiro Blade? Bloodbath, exato. Tem que ter isso aí, cara. Tem que ter isso. Tem que ter captação de vampiro. Tem que ter. Vai. Ele tem uma espada. Vocês estão se iludindo com a Marvel. Vocês botam a Marvel falando, vamos fazer filme de terror com o Doutor Estranho. PG-13 vai ser aquela coisa tipo Annabelle 3, que não tem uma morte no filme. Isso. Tu assistiu Annabelle 3 aí? Então terror. Eu vejo, aí eu descubro que não é terror, fico o terror, na verdade, é você chegar lá e descobrir que não tem nenhuma morte no filme. Tipo, Annabelle 2 é bom, agora coloca... o 3... Sabe o que eles fazem? Eles colocam sangue colorido, eles fingem que não é sangue, e aí bota muito. Vampiro agora tem sangue verde. Não, mas a minha pergunta é, eu realmente não sei o que esperar desse filme do Blade, porque esse cara é um excelente ator, é indiscutível, mas ele, o Marcel tá reclamando que ele precisa comer mais. Queria ir um pouquinho mais. Não vai ser um Blade lutador, eu não imagino. Mas ele vai ser o Blade o quê, então? Acionista? O Blade Wall Street? Tem que ter porrada, ele tem uma espada, ele luta, tem que ter isso aí, né? Ele mata vampiro cortando cabeça. É porradaria, tem que ser porradaria. Exato, eu não sei o que esperar desse filme. Mas eu acho que vai ser mais porradaria, aquela porradaria porrada, não vai ser mais arte marcial. Porque senão a gente vai ter duas caras aí de arte marcial de novo, né? Vai ter o Shang-Chi. Ah, entendi. Uhum. Não, mas o Shang-Chi, ele luta com os punhos, né? É totalmente diferente você ver uma pessoa retalhando outra com armas cortantes. Mas eu acho que o Shang-Chi pode ser um filme de Kung Fu mais chinês, assim, aquela coreografia bem característica de filme. Dragão, tipo, assim, né? Shang-Chi. Eu acho que pode ir por esse lado aí, e aí o filme do Blade ser uma coisa mais violenta mesmo, e decapitação, mutilações. Eu acho que não vai rolar nada disso. Ah. Vai ser PG-13 ali, tipo, chorado. Porque se vai estar dentro desse universo, se não for uma coisa fora do universo da Marvel, tipo, exato. Vai ser PG-13. Eu acho também, porque é um público muito diverso do MCU. Não, mas Deadpool chegou, cara. Deadpool chegou com o MCU. Cara, eles não vão botar Deadpool nesse universo. Não, mas entendam, eu não tô dizendo que eles vão colocar nesse universo, mas Deadpool chega com a estampa de dinheiro. Cara, isso aqui rendeu muito. Eles fizeram uma coisa mais 18 e deu muita grana. Mas Deadpool, ele vai na Fox, ele nem entra na MCU, nem entra. E aí tá. Se Blade tiver dentro do MCU, pode apostar, ele vai ser PG-13. O Deadpool não vai entrar no MCU. Vai ser vampiro que morde o pescoço e depois limpa a boca com lenço pra esconder o sangue. É isso que vai acontecer. É vampiro vegano, vai ser vampiro vegano. Ah, que triste. E a grandiosa série de Hawkeye, Azaghal. Eu não sei por que você é animado. Eu juro que eu achei que a gente ia terminar o cast sem falar dessa porra aí. Caralho, tu tava escondendo. Eu não sei por que a gente vai falar, porque eles esconderam, eles jogaram pro final. E quando que vai acontecer isso? Vai ver que vai ser um sitcom, porque ele foi morar com a família. Tipo, um amor de família. Ele botando a mão dentro da calça. Eu vou assinar a Disney Plus no período de experimentação. É isso. Ah. Eu assino e tem lá um mês grátis, certo? Uh-huh. Vou fazer isso, assinar um mês só pra ver a série do What If. Uh-huh. E aí eu cancelo antes de chegar a série. Não vou ver. Você não quer fazer parte disso, você não quer financiar. Eu não vou financiar essa merda. Não vou mesmo. Mas, Dave, eles estão pegando dinheiro agora. Vocês não podem assinar agora. Lá perto da série já vai ter pago. Mas eu não vou assinar nunca, entendeu? Eu vou fazer aquele trial, experiência. Eu vou, inclusive, fazer campanha pra galera parar de assinar quando estrear o Rock. Pra dar o gráfico, dar aquela queda, né? Ui, fizemos merda mesmo. Esse negócio expulsou assinante. Então, vai ser no período de queda de 2021. Deus me livre dessa série, cara. Então, mas vai ter a Kate Bishop, né? Eu acho que ela não deve pagar pelos pecados do pai, do mestre dela. Eu também acho. Quem é a Kate Bishop? Vai ser a aprendiz do Gavião Arqueiro. É, nos quadrinhos ela vira. Ela é a Gavião Arqueira. Não, gente, não. Que é aquele que tá treinando no início do Guerra do Ultimato. Ultimato. Eles vão se multiplicar, Azaghal. Então, eu não vou assistir esse filme. Não quero saber essa série. Eu acho que não vai ser bom, não, se for a filha dele. Não vai ser bom nada enquanto tiver o Jeremy Renner na série. Não vai ser bom. Ah, o negócio é com ele, não é com o personagem. É com tudo. É com tudo, é um personagem merda, um ator que não funciona. Ele tá um velhinho com cabelo de novo, parece o Emílio Surita nesse último filme. Porra, parece que tá apresentando o Pânico, cara. O que vai ser essa série? Ah, não, cara, vai ser muito ruim isso. É, mas assim, é um pouco preocupante, eu também acho, porque assim, se você for ver, a Black Widow tem a possibilidade de passagem de bastão aí, porque tem a outra menina que eu falei. O Falcão, novo Helena. Capitão. A Jane Foster, nova Thor. Aí, tipo, Hawkeye, a menina ser o outro Hawkeye. Então, assim, isso essa transferência de mantos, acho que tá demais, assim, tem que ser... Eles estão querendo fazer Jovens Vingadores, eu acho, mas assim... Então... Jovens Vingadores... Caraca, parece aquele seriado que tinha, né? Passava na Mara, Defensores da Terra, lembra? Que todos os heróis tinham seus filhos. Mara. Mara Maravilha. É o que me choca, sabe? Ele não falou o sobrenome Maravilha, ele chamou só de Mara. A Mara, é a Mara, é. Amara. Lembra? Mas você lembra que tinha essa série? Tinha uma Mandrake. Tinha o Flash Gordon e o filho do Flash Gordon. O Mandrake e o filho. O Fantasma e o filho. É isso que eles foram fazer. É, vai então funcionar isso? Não vai. Vai ter a Turma da Mônica Jovem também. Turma da Mônica Jovem. Ninguém tá mostrando pra mim o novo Homem de Ferro aí com o Iron Heart. Mostraram lá no funeral. Vai ser o garotinho de Iron Man 3. Não vai. Deus não. Me livre. Não, não. Chega, não. Tá merda, viu? Isso aí vai ser muito triste. Nossa. Eles meteram o garoto no filme. Cara, não existe nenhum boneco mais irrelevante nesse universo do que esse menino. Ele é muito nada a ver. Caraca, ele deve ter chorado em cima do telefone quando o Kevin Feige ligou pra ele. Sinceramente. Que coisa triste. Ele achou que era trote, certeza. Com certeza, o Moção ligando pra ele. É, mas nada disso importa. O que importa é Quarteto Fantástico. É, e X-Men, né? E X-Men, vem X-Men de verdade, por favor. Não, mas X-Men vai demorar ainda. Não, vai demorar na 2002 que vai ter. 2022, Catiuxa. Por que tá fazendo isso comigo? Mas, Marcelo... Deixa o X-Men vai demorar mais. Ele não falou X-Men. Ele não falou X-Men. Ele falou Mutantes. Ele falou Mutantes. É a primeira vez que eles podem falar esse nome, né? Que tinha aquela treta que não podia falar em Mutantes. Meu Deus do céu. Deus me livre, alguém ter gene recessivo aqui, né? Não pode, no MCU não pode. Aí, eles pegaram agora, começam a falar em Mutantes. Eles vão primeiro apresentar alguns, apresentar a existência dos Mutantes, aí depois eles começam com a super equipe. Não faz sentido começar dizendo assim, ah, tem Mutantes. E também os X-Men. Uh-huh. De uma vez, eles não fazem isso, cara. Cara, então agora tem passou na minha eles cabeça. Eles não podem usar também os passou X-Men uma cabeça ainda, uma loucura. Né? Pode. Agora podem, né? Mas... Podem. É dele já. Não, eu acho que tá liberado, sim, tá liberado. Agora já não tá. Não tinha um negócio mas que quando... eram uns anos que tinha que esperar? Não, eles têm, assim, eles não têm, que eu saiba, eles não têm como mudar algumas coisas de Novos Mutantes, que não vai sair mesmo, então que se lasque. Mas eles já podem usar X-Men, eles já podem citar Mutantes, eles já podem fazer isso aí. Só que o Kevin Feige disse que não ia usar agora nessa fase, porque ele falou assim, ah, porque eu tô com a fase 4 toda desenhada já e não vou adicionar os Mutantes. Aí todo mundo, meu Deus, a fase 4 inteira, aí vai ver 2 anos. Ah, ele quer enganar quem? Se essa fase 4 não for a grande crise nas infinitas terras da Marvel, com essa porra toda de multiverso, mas é. E eles vão fazer essa loucura toda de multiverso na fase 4, reformular a porra toda e começar a fase 5 tendo Mutantes, Quarteto, trazendo essa porra toda de novo. Eu acho que, na verdade, a fase 5 é que pode ser uma crise nas infinitas terras da Marvel. Porque vai começar a confusão de multiverso na fase 4. E aí a 5 conserta tudo. É. E se os Mutantes não vieram no multiverso? Eles podem enganar todo mundo. Podem, eu acho que seria inteligente, mas... Começar, tipo assim, começou no mundo pós-Thanos. É, não, o Mutante pode vir e já podia existir, só que tava escondido. Pode existir, mas aí você vai matar o que todo mundo quer ver de Mutantes da Marvel, né? Porque você não vai ter história de Wolverine, você não vai ter história de... A gente quer Professor Xavier. Gente, eles podem dizer, amanhã, assim, sabe o Gavião Arqueiro, por exemplo? Ele é um mutante, que o poder dele de mutante é super mira. É isso, ele pode ser um mutante e ninguém sabe. Não, mas então, ou seja, mas... você tá querendo jogar o Gavião Arqueiro nos X-Men, David? Por que você tá fazendo isso? Não, não, não, não, não. Eu só dei um exemplo! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.